vendas online, tique360.com.br. Informações e pontos de venda no facebook.com/festadatoco. Sábado 2 de setembro, Festa da Toco com Information Society na Audio Club. Promoção Energia 97. VIPs para os melhores eventos, baladas, só aqui. Energia. O McDonald's vai surpreender você de novo. Tomate, queijo e molho tipo pesto preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o caprese. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Pão tipo brioche, duas carnes, queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry língua de gato trufado. Chegou o caprese. Descubra a nova receita da linha Signature do McDonald's. A Energia 97 vai te levar para ver. Bruno Mars, no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. Começando o Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Gozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Beleza aí? Opa! Certo aí? Olá, tudo bem? Olá, eu sou o Ali. É. Estamos na área. É isso aí, mano. Todo mundo na área aqui no Estádio 97. Boa. Tá começando mais um programa, beleza? Beleza. Dia da pizza hoje, hein? Hoje é dia da pizza. Ah, eu não vou falar pra você, viu, ô Mento. Eu não resisto a uma bela redonda. Eu como mesmo, eu não tenho... Comigo não tem negócio, viu? É, eu sei. Eu não sei se hoje eu vou ter oportunidade, mas... Fica na lembrança, pelo menos, né? Aquela belíssima redonda saborosa, né? Qual que você gosta mais ali? Eu não posso falar o nome dela. Não. Como não? Olha, pizza, mussarela, calabresa. Você gosta de uma calabresa? Olha, ultimamente eu tô mais quatro queijos, viu? Quatro queijos? É, crua, mano. Crua ele gosta. Que não... Crua? Que isso? Crua. Ah, não fui eu que falei. Crua, tá, se possível, aquela bem dura que saiu do congelador. Que isso? Ah, mano. Que é isso, ô Maurício? Nossa. Dá uma seguradinha aí, velho. Segura. Porque nossa, onde você tá não tem pizza, filho. Não, é verdade. Não tem pizza. E os caras comem com ketchup, até entendo, velho. Porque é tão ruim, tem que comer com ketchup. Não é? Putz. Muito bem, seu Bento. Ah, tudo bem, Bento? Comeram, Mota? Você tá reclamando de comer a pizza com ketchup? Boa tarde aí pra todo mundo. Ô, seu Bento. Boa tarde. Vamos aí, né? Vamos aí, né? Olha só. Fazer o quê, né? Começar com o líder, né? Fazer o quê? Ah, meu Deus. Começar com o Corinthians. Ah, Bento. É Coringão, pode, né, mano? Velho? Coringão. Ah, né? Bom, como... É, vai ficando feliz agora no começo do programa que seu destino no programa tá traçado. Mano. Ué, como... por quê? Isso é uma ameaça? É, não é, olha, não é, cara. Eu vi umas manifestações internas aqui. Olha, mano, acho vou te que falar. Não, hein? Eu tô com medo. Minha vida é um livro aberto, velho. Eu sei, esse é o problema. Esse é o problema. Negativo. bicho. Não tem problema nenhum, não. Sim, mano, não ficou tenso, lá. Tá tentando buscar na cabeça dele o que ele aprontou. É. O que ele fez. Negativo, negativo. Inclusive, ô Bento. Fala aí. Eu só tenho uma parada pra falar pra vocês, velho. Fala aí. Ah, não, de novo. Ah, que é isso? De novo essa isso. Essa musiquinha de novo? Ó, e essa música é maravilhosa. Mas não casa, viu? Não. Não casa com o Corinthians. Casando, essa né? Não, não casa. Vocês podiam fazer, né, a versão do Corinthians com o Corinthians? Tá louco. Tá casando, né? Casa faz a versão dos caras cantando nós, é campeão. Os caras é isso aí, ó, que o Sombra falou. Mas tá louco. Vamos ouve fazer, o Fred, né? Ouve o Fred, olha lá. Ó. Ouve. Fala, Fred. Um hino desse, nossa. Meu Deus. O cara destruindo a música do Queen, nossa, um associando ao Corinthians. Nossa, meu Deus. Fred, o bagulho é louco. Vocês estão tendo que engolir, né, mano? Cadê a quarta força aí? Mota deu uma arrepiada agora com o Fred Mercury. Ficou breve, de bumbum duro, hein? Em breve eu vou fazer pra você, mano. Itaquera Remix. Chupa antes! É nóis. Mas, ó, Bento, fala aí. Porque eu ouvi aí desde o começo do ano que o Corinthians era a quarta força e tal. Meu Deus, é o dia da marmota. O Corinthians rodada após rodada. É o dia da marmota. Ele tá calando os críticos, cara. Tá calando os críticos. É, inclusive, já foram 12 rodadas do Campeonato Brasileiro e a vantagem só aumenta. Agora a vantagem pro segundo colocado não é mais de 7, de 9 pontos. E a vantagem pra essa porcada imunda que tá aí, ó, é de 9. Ô, juiz, que isso? É, isso mesmo, é isso agressivo. Mesmo. Tá agressivo porque, ó, trouxa. É do clássico. É nóis, porque aqui é líder, aqui é líder. Sabe o que nós vamos fazer com vocês, quarta, mané? Vai, sim, nem você acredita nisso. Lógico que acredito, eu tô falando desde quando aqui, ó. Acredita nada. Vocês que não estão acreditando. Vocês não estão gritando. Olha, a pior já vou mentira avisando, é aquela que você conta pra si próprio. Segura a onda aí, filho. Eu disse aqui e repito. Quer ouvir o Fred de novo? O começo da derrocada do Corinthians começa a quarta. Aí nós vamos abrir a porteira das derrotas do cidadão. Vai ter crise. Você vai... Não ganha do Cruzeiro, Mota, não ganha do Barcelona e Guayaquil. Me aguarde. Me aguarde. Por favor, avisar. Peraí, que o Nariga tá chegando. Guarda. Aguenta aí, Bento. Aguenta aí. Esse daí também, esse trouxa, hein? Não, mas o... Esse aí só chega na hora do programa. Brincadeira, viu? Brincadeira, viu? Não chegava aqui no Rio? Porra, chato. Chegou a... Ó, só vou avisar pro Zante que hoje eu fiz música pro meu timão, hein? O meu seu timão? É, hoje tem música. E depois você fala da naba aí, Dodô. É. Fala da naba. Aí eu falo. Não, é só... Pior que não é só eu que vou falar de naba aqui, não, hein? É, eu falo, mundo, mas tem alguém que vai falar também. Mas, ó, é que tem uns que só tá... que a naba do Verdão ainda é uma naba ali, né? A do São Paulo. Voltei. Voltou. Complicou, hein, mas, mano. Vamos aí, ô Bento. Olha, tá falando do Coringão aí, falando do líder. Vamos lá, levar o nível do bagulho. Vamos ao líder, como falamos na sexta aqui, é passar o carro mesmo na ponte. Eu falei que não ia tocar o Homem Macaco hoje, eu tinha previsto. Você falou. Que é nós, velho. O seu Bento é... O seu Bento. Pai Santo, freguesa, Pai Santo falou, né? Ele tá se achando pra caramba. Pai também, Santo, velho. Tá bem desumilde também, hein? Tá bem se achando. A ponte não faz nem coceira, velho. Dá uma seguradinha aí, velho. Não dá nem coceira. Ah, eu avisei, eu falei. Essa praga dessa ponte eu jogo com o Palmeiras. Muito mal. É, tá perna mala. Hoje o Fagner tomou um leve pisão no treino. Tamigretti? É, tomou, mas não deve ser problema não pro... Acho, né? Problema pro derby de quarta-feira. Jogaço já... Casa cheia. Isso é louco, velho. 41. Isso é louco. Já bateu 41 mil pessoas, é isso? Vai ser. É, Corinthians e Palmeiras, velho. O cara tem que entrar em campo até amputado, velho. Tá de brincadeira. Ah, não, mano. O que é o Vieira que pisa no pé dele, eu quero ver. Concordo com o mano. Concordo com o mano. Tem que jogar de qualquer jeito. Agora é hora da superação. E outra, Domênico. O Corinthians ele tá lutando por uma liderança, velho. É, o jogador tem que fazer um sacrifício, mano. Não é um pisãozinho no pé que vai tirar jogador de clássico, né? Mas desse jeito, peraí. Né? Então meu time é exemplo. Porque o que tem de nego ali dentro, ele pensou que só tem uma perna. É. Ô, mano. Só não tem verdade, razão. Ô, mano, hoje... Quem esteve hoje lá no CT foi o Tafarello. Tafarello! Ele que trabalha na comissão técnica do Tite. Acho que foi lá, né? Ver as atuações, conversar, ver como tá o Cássio. Quem sabe não pinta uma seleção pro Cássio que vem merecendo. Você não acha também? Então, ô Bento, a parada é a seguinte, velho. É, o Tafarel foi tomar café de graça no Corinthians, né? Como assim, ô mano? É verdade. Ô Domênico, o cara precisa ir ver o Cássio treinar pra poder convocar o Cássio. O Cássio merece. O Cássio tem feito no Campeonato Brasileiro é digno de aplausos, mano. Merece. Agora mesmo. O maluco precisa ir até o Parque São Jorge, ir até o CT lá em Itaquera pra poder ver o Cássio treinar, pra poder falar, vou convocar o Cássio. Foi lá tomar café de graça, mano. Vai lá comer um croissant, um sonho, sei lá que ele foi comer. Mas vai ou cara, não, né, mano? O maluco... Quem vai? Então, o Cássio. O Matias. Ah, seleção. Deve ir, né? Verdade, pra falar a verdade, os três melhores goleiros do futebol brasileiro hoje são Cássio, o Vanderlei dos Santos... E Vanderlei! O Alves, que tá jogando na Espanha. Ordem, né? Vanderlei! Nessa hora. Vanderlei. É, então, pra falar a ordem correta, é Cássio, Diego Alves e depois o Vanderlei. Ah, acho que é o ponto. Mas a questão é a seguinte. Não, mas o Vanderlei também tá bem. Tá bem. São os três melhores goleiros do Corinthians, cara. Na boa, o Tite, ele fica convocando Muralha, o Everton do Atlético Paranaense, Alisson, que é reserva no, na Roma. Alisson! Boa noite, Schmock. Olha, tá aí, Nariga. E aí, Nariga? Olha aí. Tem o Ederson também, né, mano? O Ederson é bom também. Ah... É, bom goleiro também. Melhor do que Muralha e o Everton. Justiça seja feita. Pô, o Cássio é o melhor goleiro do Brasil esse ano. Ué. Hoje, ao lado do Vanderlei, né, Beja? Né, que se dane o Brasil. Hein, Beja? Ao lado do Vanderlei, né? Entendi. Vanderlei! Ao lado do Vanderlei, vencendo os melhores mesmo. Né? Ah, mas eu acho que o Cássio hoje vive o melhor momento. Melhor que o Vanderlei? Eu mesmo acho. Nível, isso no mesmo, ó, mesmo nível. Nível, hein? Tá pau a pau, tá pau a pau. É. Pau a pau, tira para o ímpar. É, e para o ímpar. Tira para o ímpar, mas no para o ímpar o Cássio escolheu o par e ele ganhou. A questão é que o Vanderlei hoje joga no Santos e o Cássio joga no Corinthians. E provavelmente se o Vanderlei estivesse no Corinthians, então ia, porque é o líder. E aí, bicho, ah, tá, entendi. Mas sobressai, porque o Vanderlei tá jogando muito. É, tá jogando, gente. E não que ontem, por exemplo, ontem não dá pra dizer. Ontem não, não, mas vem jogando muito o Vanderlei. Foi isso que você quis dizer, Sombra. Não, me refiro ao time que no momento... agora foi maldoso. Não. Me refiro ao time que tá chamando mais atenção. Claro. E aí, outro, o Tite claro. Já conhece o cara eu entendi, também, trabalhou com o cara. Claro, posso estar errado. Eu posso estar errado, mas o que eu entendi aqui do Rio de Janeiro, que o Sombra disse, se o Vanderlei tivesse num clube maior... Não, de jeito nenhum. Porque, olha, inclusive, se eu for analisar o contexto internacional da coisa, é lógico, e até mesmo agora, nacional, média. É óbvio que o Corinthians, então, estaria atrás do Santos. Mas muito atrás. Nossa! Pelo contrário. Mas você não pode se basear, Sombra, a história inteira de um time por uma década. Uma década? Na década de 60... Mas é verdade. O Santos foi o que foi, velho, na época do Pelé. Agora é o seguinte, agora o chefe aqui que defende o Santos, que eu quero. E o RG não vai falar nada? O RG, você não vai falar nada, velho? Mas aí você tá, isso, aí você tá ofendendo o Mano de graça, porque o Mano não te ofendeu, velho. Que isso? Ô, juiz! Vocês são os crapos. Os caras são. Mas o... juiz! Meu Deus do céu. Ô, Bento, fala aí. E o Cássio tá pegando o pênalti, só pra que finalizar ele não fazia, o Coringão, né? Também, agora o Cássio tá até num aproveitamento recente aí de pênaltis que o Cássio tem tido aí, tá realmente muito bom. Inclusive, a defesa que ele fez no pênalti do Luca, que foi bem batido aí no último sábado. Realmente dá pra ver que ele tá numa fase espetacular. Tá jogando demais o Cássio. Mas também Mirim, só né, só mais uma informação referente ao Coringão. Ah, mas o Cássio conhece o cara, né? O Cássio treinou junto com o Luca. A ponte tempo, foi Mirim. Botar o cara que já sabe, o outro como bate. Jogador. E o Luca. Mas se não fosse ele, era o Sheik, que o Cássio também conhece. Luca pipocou, Ale? Ah, na final do Campeonato Paulista também não jogou nada. Sim, mano, que vem ele volta, né? Que vem ele volta. Ele é do Corinthians, no final do ano ele tá de volta. Vocês quiseram dizer o que com isso? Tá insinuando o quê do meu Corinthians? Tá insinuando o quê isso aí, mano? Olha. Tá insinuando o quê, mano? Ó, o cara vai jogar contra a Pátria, o cara é louco. O cara vai jogar puxa, Libertadores, né? Ano que vem. Cara, meu, pelo Corinthians. Esse gol. Exatamente. Não joga. Hã? Acho que não sei, mas enfim. Ô, Bento, mais uma informação referente ao Coringão aí, cara. É que recentemente o Guilherme Arana, ele recebeu algumas sondagens aí do futebol europeu. Algumas aí falando da Rússia, outras falando da Itália, outros falando da França, enfim. Fato é que o time russo parece que não desistiu do Arana, não. O time ele vai voltar a fazer uma proposta pelo Arana para contar com ele já agora, nessa janela do meio do ano, de 15 milhões de euros. E essa quantia, se realmente vier, eu não sei não se o Corinthians não abre mão, hein? Porque a proposta até agora aí falam que é em torno de 10. Se pintar a proposta de 15, pode ser que o Corinthians ele libere o jogador. Agora já, mano? Agora ou no final do ano? O clube russo ele tá querendo fazer uma proposta para tirar o jogador do Corinthians agora. Entendi. O objetivo do Corinthians aí, Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, disse que só venderia o jogador e entregaria após o término do Campeonato Brasileiro. Porque ele entende que o Arana é muito importante, e eu concordo com ele, porque o reserva do Corinthians aí nessa posição é o Moisés. E o Corinthians, se não tiver o Arana e tiver que jogar com o Moisés, vai estar a pé, né, velho? Aí não dá. Mas, de fato, se o Corinthians conseguir segurar o jogador até dezembro, vai ser uma bênção. Mas se vier essa proposta de quinzão de euros aí, não sei não se o Corinthians não abre mão, hein? É, aí já muda de patamar, né? E relembrando que o Corinthians ele tem 40% da transação, né? Entendi. Tá bom. Beleza, é isso aí. Mano, então. Estádio 97, estamos aqui com as manchetes do estádio. No oferecimento de HDI Seguros, quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o seu carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor, seu Bento. Aí, Sombra, agora você escolhe aí, problemas aqui, o Santos. Ah, agora é verdade, né? Muito placar, hein? Tem dois. Meu Deus do céu. A gente fica até perdido com o que tem de placar. Tem um aqui que eu já não aguento mais fazer, sério. Ah, é? Eu sei. Não, mas vai com isso aí primeiro, vai. O placar do Estádio 97 informa. Lá no Mineirão, mas como gosta de tomar 3 do Cruzeiro, hein? O que acontece? Cruzeiro 1, 2, 3, Parmeira apenas 1. Tomou aquele primeiro gol, já vocês ficaram putos, né? Aí o segundo, eu falei, o quê? Não é possível. Aí quando eu vi o replay, eu vi que foi desvio do Hudson. Meu Deus do céu. É isso aí. Quarta-feira tem clássico, hein? Será que tem mais um placar do Parmeira? Ah, mas vai pegar leve assim na casa do cacete, hein? É, bem. Mas como pegou show, leve, hein? Pegou leve, não. Pegou leve, hein? Não leve nada. Vou falar. Mas é uma pipocada nesse programa, hein, Sombra? Bem xoxo. Ô, Sombra. O Bento foi um... Sombra. Acadelou nesse placar. Diga, Benjamin. Não entendi. Sombra, olha, eu pediria, nesses 18 anos de estar 97, nunca aconteceu o que eu vou pedir. É. E também é um pedido, e acho que deveria ser votado aí de forma democrática. É óbvio que o Domênico, né, intimidou o seu Bento, que é um pai dando um bunda mole, pra fazer esse placarzinho frouxo. Eu pediria, Sombra, que fosse feito um novo placar e amanhã tem que entrar. Olha, a produção aí é ou ganha. Hoje ainda, se puder. Ao vivo. É, porque, ó, ao vivo. Olha, eu te falar, se é o São Paulo, mas é de viado pra baixo. É. Se é o Corinthians, agora, a eterna comédia com um placarzinho desse? O time do Parmeira era com a fé. Primeiro, só um minuto. Primeiro que eterna comédia, a gente sabe quem é aqui, né? É um time que tá na vice-lanterna que vai jogar o jogo dos eliminados na próxima. Você tá falando do tricampeão mundial, rapaz. Mas hoje é na comédia. Só um minuto. A eterna comédia não é. Eterna comédia não caiu duas vezes. Mas a eterna comédia não está num estado lamentável que nem hoje, desculpa. Hoje. Ser é uma coisa, estar é outra. Então, mas hoje a gente tem que falar a verdade. Então não é comédia eterna. Hoje então não é comédia sim. Então, não vem é tirar eterna. O foco aqui. Então outra não coisa. É outra coisa. É, o seu Bento, como assim pegou leve? Nossa. Leve. Falou que vai ter placar na quarta, nós contra o Corinthians, isso é pegar leve? Você tá de brincadeira. Para. Vocês estão loucos. Fala de nós aí, cala a boca todo mundo aí que nós estamos falando de nós agora. Bundão é o Cacho. Bundão é o Cacho. Fica quietinho, vice-lanterna. Bundão. Pega a vice-lanterninha e vai jogar com lanterna lá. O jogo dos iluminados. Fica na sua aí. O próximo jogo é o jogo dos iluminados. É a lanterna e vice-lanterna. Mas, nessa aí, lanterna. Monta... mas ô, seu Bento, nessa... fala de nós aí. Pera aí, ô, seu Dodô. Dodô. Pode falar, Benjamin. Você fala. Nessa aí. É que nessa aí o Mota tá coberto de razão. É, mas ninguém te perguntou nada. Fala do Palmeiras, você mesmo. E agora é a hora do Palmeiras. Sim, coberto, Cato, coberto na tua opinião. Quero que você se dane. Chega tá antes aí pra razão. Falar antes. Não chega o na hora tocando campainha, o cacete. Xinga, aqui. Ofende, vamos falar de nós. É, eu tá xingo mesmo. Todo mundo, é assim que foi frouxo. Se quiser assim, eu peço ao Mota, você Mota. Pode se retirar. E não toca a campanha Mota. Tarde, não. Segue o jogo, sem falar. Fala de nós aí que. Vai pra cima, Motinha. Vamos lá. Não pipoca, moto. Ó, fala de nós. Tamo junto. Cala a boca. Cala a boca. Hoje teve três novidades. Fala na hora do teu time aí, ô trouxa. Três novidades hoje, hein? Aliás, nós não sabemos qual é o time dele. Borja, Felipe Melo e Guerra voltaram a treinar ontem. Meu é líder. Tem 13 pontos na frente do teu, trouxa. O seu é líder e vice-líder, né, Beja? Dá uma olhada aí. O seu é líder. O seu é líder. E se for também o líder e o vice-líder, tô lá na frente. É ela, tá vendo? Então chupa, Domênico. É líder, vice-líder. Chupa, Domênico. Tem um outro time dele. E chupa, e cuidado quarta-feira, hein, Dodô? É vice-lanterno. Vê se aparece quinta, viu? Seu frouxo. Vê se você aparece todo dia, né? Porque você não tá vindo. Vai pra cima, Mota. Vem pra cima, Mota. Deita nele, Motinha. Vê se você. Vê se aparece todo dia. Porque o senhor é. É, Motinha, ele quer gritar pra. Ele quer tirar o foco, vem Mota. Vem na quinta, viu? Não vem inventar que tira não deu. Tira o foco, Mota. Na quinta-feira, não. Você só vem quando tá legal o negócio pra você. Nove. Fala nós aí. 13. Cala a boca, tá falando verdão, ô. Jorge, Felipe Melo. Tá chupa. Atrasado que tá falando. Fala. Que deve estar chegando mesmo é o Diego Souza, hein, Domingo? Jogador. Ele não jogou contra o Sport, né? Não alegou problemas pessoais. Lembra que eu falei aqui lá atrás, queria vir, né? É, deve estar vindo para São Paulo. Ô, seu Bento. Fala, tudo tá certo. Vamos lá, Bento. Fala aí. Não, olha, eu vou até checar. A última hora que eu falei com uma pessoa ligada, muito bem ligada à negociação, que era umas 11h30 da manhã, só se tem alguma informação nova que eu não tenho. A informação que eu tinha às 11h30 da manhã, eu vou tentar saber outra agora, é o seguinte: o Diego Souza não treinou, saiu, não joga hoje para não fazer o sétimo jogo, estava reunido no Rio de Janeiro, os diretores do Sport e do Palmeiras estavam conversando, mas que a proposta do o Sport não bate o pé, pro Palmeiras levar, tem que botar muito, muito, muito a mão no bolso. E a pessoa tinha me falado às 11h30 da manhã que o negócio estava muito difícil de acontecer. Entendi. Agora, se tem alguma informação que teve agora no decorrer da tarde, eu já não tenho. Também não tive informação. Também, não teve. Eu vou até perguntar para a pessoa agora e já falo aí para você, Dodô. Não, tranquilo. É que a informação, a princípio, lá atrás, era que devia, né? Que ele viria. Mas aí pegou esse papo aí que os caras querem a grana, aquele coisa toda. Né? Tá no direito dele. Porque, né? Na verdade, parece que o negócio é do Fluminense ainda, né? Tem. Ele tem 50%. Não é isso? Tem. É o Fluminense, né? Ó, eu vou te falar um número. O Palmeiras tinha oferecido 1.600.000 euros pro Sport. O que que acontece? 50% e um contrato pro Diego Souza de 3 anos. O que que acontece? O Palmeiras, o Sport, 50% pertencem ao Fluminense. E tem a cláusula da multa, o valor da multa é algo impagável, é 60 milhões de reais. Porra. Mas tem uma cláusula que, se caso venha uma proposta interessante, mas se o Sport não quiser vender, ele tem que pagar 50% do valor da proposta para o Fluminense e arcar, e ficar com 100%. Então o Palmeiras não queria aumentar o valor, o Palmeiras estava oferecendo 1.600 de euro. Que é dinheiro, hein? É, para um jogador de 32 anos, o Palmeiras acha que está fazendo uma boa proposta. Isso foi na semana passada, Dodô. E na semana inteira o Palmeiras não mexeu uma palha a mais. Até na sexta-feira à tarde eu tinha informação, falei, olha, vai acontecer um negócio aí, um movimento, uma coisa vai acontecer, que o Palmeiras vai tentar algo a mais. O problema é que quem precisava se definir era o Diego Souza. E o Diego Souza, por ter uma relação muito bacana com o Sport, ele não quer comprar briga com ninguém. Exato. Entendeu? Ele tá na dele, falou, olha, deixa os caras se acertar lá. Só que então tá nesse pé, o Palmeiras fez a proposta e não aumentou. Eu espero que não aumente. O Diego Souza não vai bater o pé pra sair do Sport. Essa era a informação que eu tinha até as 11h30 da manhã de hoje, Dudu. Boa. Olha, em meio do jogo, honestamente, só pra concluir com relação ao Diego, né, eu ainda não gostaria que ele viesse. Tomara que mele a coisa aí, que não venha, porque, no meu ponto de vista, mas não é só um ponto de vista, mas sim é um ponto de vista de quem tá vendo a coisa acontecendo desde o começo do ano, né? Por isso que Palmeiras, é um ponto de vista. Palmeiras, Sombra, não, mas não é de agora, isso que eu quis dizer, não é de agora, eu já vim analisando desde o começo do ano. Pô, é coisa de 6, 7 meses já, né? O Palmeiras contratou uma pancada de jogadores que deveria ter pensado lá atrás cada setor. Contratação por setor. Aqui precisa, aqui contrata. Aqui não precisa contratar. Porque o time do Palmeiras era o time campeão brasileiro. Então você não precisa muito que mexer nesse time. Evidentemente que tivemos uma perda muito irreparável. No meu ponto de vista, não existe ninguém que faça o que o Gabriel Jesus fazia no time do Palmeiras. Tentar o Borja, que até então era o jogador, era o cara no ano passado, bibibibobó. Que eu ainda acho que o Borja ainda vai ser um grande jogador. Ele não é craque, tá longe de ser craque. Mas é um cara que coloca a bola pra dentro do gol. É o jogador que faz gol. Não se adaptou ainda ao Palmeiras. Eu ainda acredito no Borja, juro pra vocês. Acredito. Mas... acho que nem a torcida tá acreditando mais tanto, viu, Domênico? É, não é, mano. A torcida do Palmeiras, ela é meio impaciente, né, cara? Ela quer aquela coisa imediata, né? Mas o Palmeiras, ele precisa de outras peças, mano, no meu ponto de vista, que são mais essenciais para que o time do Palmeiras venha ter um volume de jogo melhor. Algumas vezes, em alguns determinados jogos, o Palmeiras joga muito. Você fala assim, porra! E em determinados momentos, dá um tipo de um apagão. Sabe, você pega aí o jogo, por exemplo, contra a Ponte Preta, aquele primeiro tempo 3-0. Você pega o primeiro tempo contra o Cruzeiro 3-0. Sabe, tudo bem, depois conseguiu, contra a Ponte não conseguiu reverter. Contra o Cruzeiro até fez os três, poderia até ter virado o jogo. Mas não pode. Não é toda hora, né? Não é toda hora que acontece isso. Ontem, 2-0 no primeiro tempo. Sendo que ontem o Palmeiras jogou melhor. Até os 30 e poucos minutos, o Palmeiras era melhor, era superior ao Cruzeiro. Tava bem melhor, ele merecia até ter feito gol. Claro que teve um pênalti Palmeiras bem na cara dos caras, mas os caras não... Impressionante. É impressionante, os caras não dão um pênalti daquele, né? Mas tudo bem. Acontece às vezes, né? A gente pensa sempre no que acontece, né? Pra não querer, falar, né, outra coisa. É. Porque, mano, depois do que aconteceu, de voltar em jogos, de que descobriram que juiz tava envolvido em escândalo, eu honestamente não consigo acreditar 100% em qualquer tipo de árbitro, de juiz de futebol. Não dá pra acreditar nesses caras. Não dá pra acreditar, desculpa. Não dá. Ali foi depois daquilo, não dá pra acreditar. Como você tá? Assim, eu não estou dizendo. Não dá pra acreditar no ser humano aí. Coração peludo. Mas tudo bem, acontece. Coração peludo. Coração peludo, é. É, mas acontece que ontem poderia ter mudado o jogo. Se acontece o pênalti, você poderia perder o pênalti. Mas poderia fazer o gol. E se faz um gol, a coisa degringola, muda. O Cruzeiro tá num desespero, cara. Ontem, se perdesse, havia rumores que o Mano poderia cair. Então, assim, é outro tipo de jogo. Aí, quando você desce e o Prass teve uma falha no primeiro gol, incrível. Aquilo é uma falha incrível, aquilo lá. Aquele gol do time do Cruzeiro. Pra mim, foi uma falha. Também acho. Não pode acontecer isso de um goleiro do patamar do Prass. É o meu ponto de vista. A bola estava perdida. Será que ele na defesa, Domênico? Ah, mano, mas estava perdida a bola pro Thiago Neves, ela foi saindo de lado. Me lembrou o Rogério. Tanto que o Thiago Neves teve que se jogar dando um carrinho na bola para tentar chutar pro gol, ou de repente cruzar a bola. Mas se o Prass fica e não sai, mano, fica lá na trave cobrindo aquele ângulo, não tem como tomar aquele gol, cara. Mas aquele tipo de comportamento do goleiro acontece quando ele não confia na sua linha defensiva. Me lembrou o Rogério quando não confiava na defesa do São Paulo. Mas eu não acho que seja esse o... Não acho que seja esse o... É nítido isso. Não acho que seja isso o problema do Palmeiras. Porque o Palmeiras tem uma zaga muito boa, cara. O Mina e Luan. Mas aquela história do Mina sair... Quem que não gostaria de ter o Mina e Luan? Você tá de brincadeira. Mas, ô Domênico... Não dá pra acreditar que o Prass não confia. Desculpa. Mas não sei, Domênico, ó, esse comportamento do Price é igual, por exemplo, quando você tem teu filho e você tem uma babá e teu filho vive rujo. Não, não tem nada a ver. Aí você começa toda hora a dar uma pescoçada na sala de que ela tá fazendo. É mais verdade. Ou menos o Price vendo a pescoçada na babá, errado. Então, pô. Na babá. Então, mas. Não. Geralmente é o que tá acontecendo. Não, eu não acho que seja isso. A impressão isso. que eu tenho é que o Price não tá confiando na essa defesa. Essa criança tá com muito roxinho. A defesa não tá confiando no Price. Eu acho isso que é mais também, isso aí, né? Também tem e isso. E a torcida tá pegando no pé nas redes sociais, hein? Mas só que achou absurdo. Mas, Domênico, você acha que o Cuca vai tirar o Prass aí às vésperas do jogo? Os caras estão pegando no pé. Não. Eu acho, olha, vou dizer algumas coisas com relação ao Prass. Eu acho um tremendo de um absurdo ouvir parte da torcida do Palmeiras criticar o Prass do jeito que estão criticando ele. Muita gente se esquece de tudo que foi feito lá atrás, de um goleiro que saiu de um time que estava na primeira divisão para ir pro time do Palmeiras jogar a segunda divisão. Tudo bem, era uma grana legal que o Palmeiras ofereceu também. Né? Claro. Mas um cara num patamar dele, que era um goleiro muito bem... aceito e tal, e muito bom goleiro, ele foi jogar no Palmeiras na segunda divisão, subiu com o time do Palmeiras, depois foi campeão brasileiro, do Brasil, da Copa do Brasil em cima do Santos com um gol dele. Uhum. No pênalti, no último pênalti, uhum, foi ele que bateu. Ele que bateu. Então, assim, parte da torcida às vezes esquece. Eu vou me lembrar de algumas coisas que aconteceram no passado, não muito distante, que criticavam o Evair, cara. É que vocês não vão acreditar. Mas o pessoal criticava o Evair lá atrás. Quando teve uma época que o Evair tava mal, não tava fazendo gol, tava mal. O nego criticava o Evair. Gritava lá, sabe, pra pedir pro Evair ir embora. Hoje é um dos principais ídolos do time do Palmeiras. A torcida tem que ter calma, cara. Tem que ter paciência. O Palmeiras é o último campeão brasileiro. E é o penúltimo campeão na Copa do Brasil, cara. Há muito tempo o Palmeiras não vinha ganhando nada. Ficou uma década inteira sem ganhar porra nenhuma. Caiu duas vezes, cara. O torcedor ficou muito... mal acostumado. Acho que é normal o torcedor quando porque começa a ganhar coisas. Muito e grande. A expectativa que se criou em cima de um time, se gastou muito dinheiro, é muito grande. Mas eu não vi eu que entendo tudo isso. Prazo. Eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. Eu entendo. Eu entendo que talvez o planejamento para trazer jogadores talvez tenha sido errôneo. Mas eu preciso acreditar que tem lá um comandante, que é o Cuca, que não conseguiu ainda transformar essa equipe numa equipe... para vencer títulos. Sim. O meu ponto de vista é esse. Eu acho que essa equipe ainda não tem o punch de equipe vencedora. Desculpa, você pode falar assim, o Palmeiras tem chance na Copa do Brasil, ele tem chance ainda na Copa da Libertadores da América, e tem chance mínima chance, porque assim, gente, 13 pontos de diferença pro líder, e não é só o líder, você briga contra Grêmio, que tá na frente, Flamengo, que tá na frente, Flamengo, que o Flamengo é um time que tá, já tá começando a se armar muito bem, e tá vindo na rebarba aí. Uhum. Ele tem 9 atrás do Corinthians, porque começou mal o campeonato exatamente como o Palmeiras. Mas já vem ganhando ponto. Ele ganhou um clássico contra o Vasco lá. Fazia 44 anos que não ganhava lá o clássico contra o Vasco. Ganhou, vem buscando. Tem 2 jogos, são 9 pontos, mas tem 2 jogos com o Corinthians. É lá e cá. Uhum. Se ele conseguir tirar essa diferença, o Flamengo, é 3. Vai pra 3, então a coisa pode degringolar. Então assim, eu acho que o adversário que vai lutar pelo título não é mais o Palmeiras. O Palmeiras, ele pode até vir só se cair no colo, como aconteceu com o Palmeiras e Flamengo em 2009. Uhum. Que o Palmeiras vacilou, mas vacilou rodada pra cacete, e aí caiu no colo do Flamengo. O Flamengo tava uns 13 pontos atrás daquele campeonato. Aí caiu no colo. Caso contrário, eu acho difícil cair no colo, cara, de novo um campeonato, sabe? Acho muito difícil. É raro, se você pegar todos os campeonatos de pontos corridos... Teve acho que somente esse ano que foi um time que tava na frente e que deixou de pontuar e depois caiu no colo do outro. Então acho difícil. O Palmeiras tem que tentar agora e com todas as suas forças, que é difícil, disputar contra o Barcelona de Guayaquil daqui a não sei quantos dias aí e focar num campeonato. Daqui a um mês, né? Eu sei que é difícil, mesmo porque é oitavas de final, tem que ganhar por 2 gols de diferença, mas o Palmeiras tem time, apesar de ter deficiências em algumas áreas e tal, ele tem deficiência, mas eu acho que ele tem condições de buscar, ele é melhor que o Barcelona de Guayaquil, é muito melhor. Não, ele tem total condição de ganhar, só que o futebolzinho não tá credenciando a passar e não tá fazendo com que o torcedor acredite nessa equipe. Eu acho que tem que ser feito algo, mas também, vou dizer algo pra você, contratar todo mundo agora, não adianta. Vamos trazer o Diego Souza porque não tá dando, porra, velho, aposta no cara. O Palmeiras não apostou no Lucas Barrios, que se machucou muito. Isso é claro. Ele se machucou bastante. Mas quando jogava, às vezes fazia algumas boas partidas e algumas muito ruins. Na Copa do Brasil, ele tava muito... Ele jogou muito. Jogou muito. E fez pilar, fez tudo direitinho. E hoje ele saiu do Palmeiras, tá tendo oportunidade de jogar no Grêmio e fazendo partidas uma atrás da outra. E olha o que ele tá fazendo. Tá fazendo gol, velho. E o Barrios, desculpa, ele não é melhor ou pior que o Borja. Acho que é mesmo nível. Por que os caras não estão acreditando no cara? Eu acho que tem que ter crédito, sabe, para um cara desse. Ele não foi um cara que disputou uma Libertadores da América e não fez nada. É um cara que fez gol pra cacete, goleador, cara. Os dois melhores da equipe que foi campeã tá no Palmeiras. O Guerra não precisamos nem falar. O Palmeiras sente falta do Guerra? Sente. O Palmeiras sente muita falta do Moisés? Muita falta do Moisés. Mas os caras estão voltando. E o Moisés tá quase preparado para voltar. Então eu acho que se o Palmeiras mantiver a equipe que tava no ano passado... Claro que você vai ter um ou outro aqui que chegou e vai jogar. Caso do Luan, que tá vindo bem na zaga. Mas eu acho que a deficiência do Palmeiras ainda é o meio de campo que o Moisés tá fazendo uma falta desgraçada. E quando o Guerra não joga também faz falta. O Tietê caiu de produção. E as laterais do Palmeiras, elas são lamentáveis, né? Sabe? Mas mesmo assim, mesmo sendo lamentáveis, eu acho que o Palmeiras não pode improvisar. Numa Libertadores da América, eu acho que o Cuca não poderia improvisar. Por exemplo, lateral esquerdo e lateral direito. Você não pode improvisar o Tietchan na direita e meter o menino que é zagueiro lá, o... Juninho. O Juninho, não, de, pra ser esquerda. Mete o Egídio, cara. Tem que meter lateral, ele, pelo menos, é lateral. Menos. Se errar, é um lateral de ofício. Joga com o cara, velho. Aposta no cara. Ontem eu não acho que o Egídio foi tão mal assim. Sabe, a ponto de comprometer. Não achei. O Ale talvez viu, pode ter uma outra posição, vocês também. Mas não acho que comprometeu ontem. Mas eu acho que tem que dar a posição pro cara de origem. Você não pode ficar, ah, põe ele lá, improvisa aqui, porque... Não vai. Não vai, velho. Sabe, improvisar não vai. Isso não é o que vai acontecer. É o meu ponto de vista. Sabe, meu ponto de vista. E acho que você tem que... E a torcida tem que ter um pouco de paciência, cara. Palmeiras, ele tá disputando ainda. Tem duas competições aí que o Palmeiras... Até três, o brasileiro. Mas acho que o brasileiro ficou um pouco mais difícil. Do jogo de ontem, inclusive. Perder o jogo de ontem pro Cruzeiro, não poderia. Acho que deveria vencer o Cruzeiro. Porque em time que quer ganhar, disputar campeonato, que tá muitos pontos atrás de um líder, ele tem que ganhar, cara. Ele tem que ir na pegada do cara. Se você não for, velho... Esquece. Hoje nós temos 12 jogos. Você dobra, porque tem que fazer 2 pontos por jogo. 24 pontos. Quem tem 24 pra cima é que disputa título. Hoje ninguém tá disputando, só o Corinthians. Uhum. Nem Flamengo, tem 23, tá devendo 1. Grêmio tá devendo 2. Santos tá devendo 4. Palmeiras deve 5. Tá devendo. E quem tá nadando de braçada é o Corinthians. Que é nós, pô. Então, mas, sabe... Agora, resta o Domênico enchendo a bola do time. Não tô enchendo, estou sendo realista. Não tô enchendo bola. Olha que nem homem. Mesmo pelo contrário, mesmo porque, Sombra, vou dizer uma coisa pra você. O time do Corinthians, pra mim, não era pra estar lá. Não só por mim. Não chupa. Se você pegar... Gente, só um minuto, só pra concluir. Depois vocês podem brincar. Eu tô falando uma coisa séria. Quando fala sério, é sério. Não tá falando sério. Só um minutinho. Não tá. Pera só um minuto. Eu acho, não só eu, e como a maioria dos torcedores do Corinthians, jamais, se você perguntar assim a todos eles, Sombra, se em 12 jogos o Corinthians vai fazer quantos pontos? Tá? 32. Qual? Fora os que roubaram, a maioria. Não, fora os que vocês meteram a mão nos outros. A maioria. Roubaram, eu sei que tá roubando, né? Tô vendo. Roubaram a maioria. Verdade, falaria que o Corinthians não teria essa pontuação. Pode acreditar que eu tô falando. Então eu vou te falar. Se falar, mas nem falar o próprio, tá mentindo. Mas nem o próprio Corinthians não acreditaria. Então não acredita. Eu não acredito. Quando a gente jornalistas que conhecem futebol, nenhum deles falaria que o Corinthians ia ser líder do brasileiro, gente. Quando a gente abrir no final do ano a cápsula do tempo, você vai ver quem eram meus 4 primeiros. Tá bom. Mas vamos esperar até o final. Tem problema. Não, a cápsula do tempo tá lá. Mas eu duvido que você pôs Corinthians campeão. O Benja, ele colocou primeiro o Corinthians, segundo o Flamengo, terceiro o Grêmio. E quarto São Paulo. E quarto Santos, não é? Quem, eu? Ele pôs São Paulo. Botou? Você quase acertou, você errou um dos quatro. Viu? Santos, tá vendo? E na ordem. Aí. O quarto é quem, então? Vamos ver, muita água vai rolar. Agora, olha, eu espero profundamente que o Palmeiras faça a parte dele, agora falando sério, contra o Corinthians. Esse é o jogo do Palmeiras. Porque o Palmeiras agora, ele virou um campeonato à parte pra ele. Ele precisa arrancar pontos do Corinthians, tanto lá quanto cá, para poder fazer também, não só diminuir a diferença, que é grande, mas também fazer com que o campeonato crie uma graça para os adversários. Porque, claro, o Corinthians está sendo uma maravilha. Tá. É lógico, o Corinthians é lógico. Pô, isso quer o quê? Sabe, quanto mais abrir, melhor para os caras. Mas dar uma alegria, alegria não, mas dar uma graça para o campeonato. Exatamente. E pra graça do campeonato, o Palmeiras vai ganhar essa quarta-feira. Pode me cobrar. Palmeiras ganha quarta-feira. Pode anotar o que quiser. Eu aposto com quem quiser. O Palmeiras não perde esse jogo. O Palmeiras não vai Sombra. E o Palmeiras é Brasil esse jogo, porque tá todo mundo torcendo o Palmeiras. O Palmeiras não perde quarta-feira pra esses trouxa aí. Eu ouvi atentamente o choro do porco aí. Não tem choro, não tem choro. Fala a verdade. Eu sou um cara realista. Eu agora falo de futebol, é isso que eu sou. Imparcial analise, eu sou. Analise da seguinte forma. Sombra. Oi. Corinthians vai vencer a porcada na quarta-feira. O Parmeira tem mais um jogo com o próprio Cruzeiro. Deixa eu terminar agora. Agora você vai ouvir e vai ver o seu futuro. Nossa. Tô fazendo aqui. Futuro. Você virou mãe de Iná agora. Previsão, falou a mãe de Iná agora. Ouça que você agora vai me ouvir e depois lá no final do ano você vai concordar comigo e falar: mano, obrigado por ter aberto meu olho. Nossa! O cego, né? O olho é o cego. Sim, o olhinho, a olhota. Nossa. O negócio é o seguinte. Vamos lá. O Corinthians ele ganha do Palmeiras aí, esse jogo. Fala, mãe. Praticamente o Palmeiras dá adeus ao Campeonato Brasileiro na quarta-feira. O Palmeiras ele tem mais dois jogos aí que são decisivos para ele. Copa do Brasil, que vai pegar o Cruzeiro. Um jogo no qual o Palmeiras vai jogar em Minas e a chance de levar a trolha é gigante. E o primeiro jogo, pra quem não se recorda, terminou 3x3 empatado em São Paulo. Contra mesmo. E depois o Palmeiras ainda tem que reverter um resultado adverso contra o Barcelona de Guayaquil. Se acontecer tudo como previsto que nós prevemos aqui, é. Deus torce pra que isso ocorra. Deus? A porcada em setembro não vai assim, ter Deus? Mais o que fazer. Como aqui, assim, Deus, é mano? Amor. Deus é Corinthians. Ah, não, vai, para, para. Deus oh, é um ser Motinha, bom. Motinha. Motinha, fala aí. Em agosto, em agosto, acabou possivelmente, o ano, Palmeiras. Já vai ter o papo aí, Cuca fica ou Cuca sai? Me cobrem, me cobrem. O Cuca não vai aguentar, porque ó, os jogos do porco aqui, deixa eu pegar aqui quando que é o próximo jogo de volta aí do Palmeiras. É agosto, Copa, é agosto, 7 de agosto. Já 9 de agosto. Final de agosto, né? Então. E na Copa do Brasil? Do Brasil, dia 20. Mas tá preocupado 7, com o Palmeiras, hein, mano? 26, tá bem preocupado, mas é verdade. Mas é verdade. Mas um time que não consegue disputar a Copa do Brasil 8, e nem Libertadores tem que se preocupar com os outros mesmo. Ó, dia 9 do 8. Tem que torcer contra mesmo. Paulista, tem que torcer contra mesmo, trouxa. Aí. Torce contra mesmo. Sim, não tá disputando nenhum dos três, aí só um. Tem que torcer contra mesmo então, aí. Ó, torce mas mano, contra mesmo aí. A programação do choro aqui ali, ó. Dia 26 do 7 é Palmeiras e Cruzeiro. Quem isso é Palmeira choro on demand agora? É a tabela depois, do aí, choro, mano. A tabela no dia 9 do 8. Ó, dia 9 do 8 tem o jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil. Ou seja, dia 10 do 8 acabou o ano do porco. Nossa. Não tem mais nada pra fazer. Oh, e o seu Bento já se prepara pra fazer os placares, então. É, né? Você quer ideia, seu Bento? É. Você quer ideia? É, pra não amarelar aqui, pro Domênico. Vocês estão sendo equivocados. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi parcial, seu parcial. Oh, é, placar chapa branca. Mais uma vez. Placar chapa branca. Eu fico, branca olha aqui, ó. Eu fico é muito... Tá seu Bento. Eu vocês, velho. Eu fico... Você nunca tá eu fico... É. Perdeu três. Fosse, foi quatro vitórias. Aqui, ó. Você não falou. Eu fico... Derrota normal. Só um minuto. Só um minuto. Esverdeou. Eu fico muito... Olha, eu fico muito feliz. Olha a minha hora de felicidade. Eu estava triste, mas eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu acho triste, muito hein? Legal, Sombra, quando um adversário, como o Mano, que é corintiano, vem com essas coisinhas de, sabe, de achar, de astrologia, do cacete agora, sabe, não, porque o futuro vai ser... Né? Mas eu gosto, sabe, porque isso daí, sei lá, seja o que for, aí, esse negócio de prever futuro, aí, é legal, porque, velho, o desespero é grande. Porque os caras não podem ver o Palmeiras desespero. Passar na Libertadores nem na Copa do Brasil. Porque eles não estão, velho, eles não estão. E vou dizer uma coisa pra você, pra finalizar. Pode me cobrar. Quarta-feira será o dia que nós vamos abrir as portas das derrotas para o time do Corinthians. O Corinthians perde pro Palmeiras, começa a derrocada. Sobra, escreve. A derrocada começa agora. Agora, quarta-feira. Me cobra. Pode me cobrar. Pode me cobrar. O cavalo paraguai vai começar a mostrar os dentes. Mano, você pode me... Você vai me cobrar. Eu quero ver se você vai ter coragem de me cobrar. Cruzeiro, quero ver. Porco. Que Cruzeiro? Não nós queremos cruzeiro, vocês, porra. Filho. Calma, não calma, é Cruzeiro. Ó, Motinha, vocês, Motinha. Nós queremos bater na tua cara aí. É isso que nós vamos querer. É isso. Motinha, anota aí, ó. Anota aí. Que anota aí, não perdemos o nosso salão de festa quarta-feira. Salão? Aonde? Anota aí. Na casa ai, da Leila. Opa, não perderemos na casa da Leila. Valeu. Salão da Leila. Desculpa, esse papo é nosso com eles, não é deles com nós. É. Mudou agora. Salão de festa é lá, é nosso. Mas vamos ver quinta-feira quem vai estar com cara de choro. Exatamente. É o campo, o Allianz Parque. É o campinho Society. Ô, Sombra, anota aí, ó. Não... Pois é, não perderemos na casa da Dondoca, da Dona Leila. Não perderemos na Leila. O Allianz Parque. Não sei. É o bom. Campinho Society da Dona Leila, da Leiloca. Mas, não, tudo bem. Lá, precisa pegar a chave com o torrão assim, lá. Na minha casa tem piscina, quadra de tênis e um estádio. Tem lá. Olha, tem até um presidente lá. Olha. Na casa da... Mas a chave não na fica casa... com ela, fica com o torrão. Na casa do senhor na casa não da existe Leiloca. Satanás. Satanás. Na casa show da... Satanás. Show Satanás. Na casa da Leiloca pode ser que não perca mesmo. Nós vamos jogar na nossa casa e vamos dar na cara desses trouxas aí. Você vai ver, pode me cobrar. Casa, começa. Aqui, ó, eles não têm nenhuma derrota. Eu torci muito pra eles ganharem da Ponte Preta. Porque eu quero que seja nós. Nós vamos ficar marcado. Puto, Palmeiras tirou... Foi a nossa invisibilidade. É isso que eu torci muito, Ale. Ah, é? Porque eu falei, a ponte não pode ganhar. Você tá marcado com mais uma derrota aí, vai jogar com seus loucos. Pô, vai jogar com o Flepe. Se deixar, os caras levam o programa até o final nessa aí, Michel. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. E tem mais uma coisa boa de ter dinheiro na mão. Tem muitos lugares que dão desconto pra quem paga em dinheiro. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco, é! Então, além de não pagar nada a mais para usar, ainda pode economizar na próxima compra. Preste muita atenção, viu? Aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Mano, tô com fome, mano. Opa, grande sombra, grande sombra. Então pequeno. O negócio é o seguinte, ouça a minha dica, ó. Sombra, o Oi. McDonald's vai surpreender você de novo, hein? Ó, se liga só nessa escalação. Tomate, queijo e molho tipo pesto, preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o caprese. Ó, o novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. Ficou com fome, cara? Vá no McDonald's provar esse lanche. Esse caprese tá show de bola, é top. E de sobremesa, tem o novo McFlurry, língua de gato trufado. Nossa senhora, me deu água na boca, até babei aqui no teclado. Descubra a nova receita da linha Signature. Experimente caprese no McDonald's. Boa, mano, é isso aí. Mandar também um abraço aí pro Rafael Odorizzi, que é de Osasco, tá há 4 anos nos Estados Unidos. Não perde o Estádio 97 Boa. Por nada. Né? Ele tá sempre com o nosso aplicativo ligado, ou seja, no nosso site ligado, ouvindo o Estádio 97. Um abraço preso, aí. Né? Pro... Hã? Que tá preso. Que preso? O cara não tem opção, né? Ele tá lá preso, tá... Às vezes tá lá preso, tá esperando tá pra ser deportado. Sem fazer nada. Não, é, e agora tá só mudando pra Suíça. Tá só mudando pra Suíça. Tá mal ele ou não? Tá mal pra caramba, não. É. Aí é vida, hein? Aí não, é vida, aí hein? É isso aí, Malcar, Estados Unidos, Nossa. Suíça, tá sempre ouvindo o Estádio 97. Um abraço aí pro São Paulino. Boa. Rafael Odorizzi, obrigado pela audiência aí, galera. É isso aí, Estádio 97, uma audiência no mundo inteiro. Muito uma todo. Coisa impressionante. Boa. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é gol. Beba com moderação. O placar do Estádio 97 informa. Lá na Vila, com três dele, ó. Golpete. Dá um golpete aqui, ó. Pá, na cara. Santos 3. São Paulo 1, 2. Ah, se não perde aquele pênalti, hein? Poderia ter empatado. Que pena. Pô, agora, próximo confronto do Tricolor é o Atlético Goianiense. Jogo de 13 pontos. Clássico, hein? Os logos já é meio parecido, né? Cria uma rivalidade, hein? Ano que vem jogam de novo. Vai ganhando força o confronto. Não. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Esse amarelão safado sem vergonha. Pisou na cabeça Nossa. Do placar do São Paulo. Não, detalhe, quase uma hora de placar aqui, ó. O som quase uma hora de placar fora do ar. Vinheta. Agora tem que editar 22 minutos do placar. Você é um lixo. Ó, oh, mas vamos falar a verdade. Você é um lixo. É um lixo. Não vai falar assim do Bento. É bunda mole. E aí, Dodô, você deixar os caras ficar batendo. Uma hora de placar. Fecha aí. Pedindo CPI do placar. Vocês estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Ô, Mota. Estão de brincadeira. Gente, o Mota tem razão. O placar do Palmeiras foi ridículo. Parecia que o Palmeiras tinha ganho o jogo. É, foi 5 segundos. O São Paulo quase meia hora. O São Paulo tinha trilha sonora. Para. Para. Motinha, o dessa Mota vez eu tô com o seu domínio. Para de chorar aí, ô trouxa. Para de chorar aí, ô mané. Nunca tem razão. Para de chorar aí, ô seu mané. Fala assim que o Bento não. Fala que nem homem, Dudu. Segue o jogo, sem falatório. Vamos lá, vamos falar do Santos. Vamos falar do Santos, chefe. Tá com voz de criança, Dudu. Quero saber se você com voz que pegou tua mulher. Não! Eu achei o placar maravilhoso. Seu trouxa. Trouxa também. Teve pisão na cabeça mesmo, que merece. Ô, Benedete, o senhor teve quase trocar a fralda no final do jogo. Sim, peraí. Mas o que você tá falando? Ah, tava falando nada. Tem replay, a gente quase empatou o jogo com o senhor. Tem replay ou não tem? Teve replay. Teve apostinha? Teve aposta. Teve apostinha? Aliás, o senhor Benedetti tá meio quietinho aí. Aí domingo vocês vão tomar uma escovada. Nossa! Vou apostar então. Valendo a apostinha? Apostinha? Vale. O senhor quer apostar? Eu quero apostar. O que você quiser, vou ganhar. Quem perder, usa o chapéu de burro. Usa o chapéuzinho de burro. Só. Marcão, usa normal? Sim. Daí, bom. Chapeuzinho, chapeuzinho de jegue, vai. Chapeuzinho de jegue. Traz seu bonezinho na segunda. Chapéu é coisa fácil. Sua mãe. Bom, ai. Nesse momento, então, imagens. Que é feita a coroação do Marcão com o chapeuzinho do burro do Shrek. Que sacanagem, Marcão. E o Marcão, será que cabe nessa cabeça aí, velho? Eu não tenho medo de apostar. O jogo era na Vila Belmiro, a gente tava numa fase ruim. E mesmo assim, não tenho medo de apostar, não. E mesmo assim, tomaram 3 gols do Copete. Porque, Marcão, quem aqui nesse programa é bundão e não aposta? Quem é bundão e não aposta é o senhor meu irmão. Nossa! Que deitado, hein? Falando nisso, o senhor tá devendo aí R$50 pro senhor Ale Oliveira aqui. Obrigado, Marcão. Muito pelo contrário. Inclusive, Alexandre, R$110 é a dívida que você tem comigo agora. Já teve a CPI, mas, já. Mas, ó, eu vou te falar uma juros coisa. Mora. O Marcão me relembra os bons momentos. Marcão é raiz, claro. Pagando aposta, claro. Usando o seu chapeuzinho de burrinho do Shrek. Aí, não tem problema. Parabéns, mas Marcão. Ele faz com prazer, claro. Até sem perder a aposta. Ele é um jegue mesmo, é um burro. Eu vou mostrar pra você. Ah, ô juiz, juiz. Ô, mano, eu vou mostrar pra você uma parte minha que parece com a do jegue mesmo. A orelha. A orelha. Só. A orelha. Ô, Marcão, você com esse bonezinho lá no swing ia deitar, hein, moleque? Você vê? Você ia arrebentar. Ia, Ale. Ia deitar pros outros passar em cima. Ia mesmo, deitar. Ah, é. Muito bem. Mas, chefe, enquanto as nossas mídias sociais vão aí fazendo tomadas do nosso burrinho, certo? Ó, né? Vamos lá, ontem nem você esperava 3 gols do Copete. Não esperava. Né? 3 gols dele, vitória do Peixe. Hoje foi apresentado o Nilmar. Deu uma bela entrevista. Prometeu não machucou na coletiva, hein? Prometeu que começa o mais breve possível. Um mês. Não, lembrando que o último jogo dele foi em maio, oficial. E foi, falaram que 14 meses, não foi isso. Não, ele jogou antes, jogou em maio agora. Jogou em maio. O que foi? Amigos do Nilmar? Não, jogo oficial. Amigos do Sheik com amigos do Nilmar. Mais ou menos em 2012 ele jogou. Não, foi jogo oficial, sim, o jogo dele. Tem que ser justo, né? Falar, cara, o cara jogou em maio, jogo oficial. Mas, enfim, tá contratado aí, certo? Assinou, tá lá. Boa. Começou já a recuperação. Já chegou meio baleado, né, velho? Clinicamente, ele tá 100%. Mas o Nilmar já é baleado. Né? Exato. Mas, ele clinicamente, é ele falou que tá 100%, só fisicamente que ele precisa recuperar. E então, quem passa a ser visto por franceses nos próximos jogos é o Lucas Veríssimo, zagueirão. Lucas Veríssimo. Nossa base não consegui, vendendo zagueiros. Coisa linda, hein? Vender tá lindo. Não vamos discutir quem vende aqui, tá? É verdade. Acho que essa é uma discussão. Que a realidade nossa. Essa é uma discussão que a gente não devia nem começar. A gente vendeu até só batem o São Paulo. Agora, o Copete, Copete meteu 3 gols e tirou a camisa, burramente. Levou, o terceiro amarelo, todo cagado também. Tá fora do próximo jogo, mas ele quis mostrar que ele... ele quis mostrar que ele joga pra queimar. Se autopromover. Ele se autopromover. Ele explodiu Lima, né? Lucas Lima dá 2 espirradas e já pede licença pra não jogar. Aí o cara explodiu a panela de pressão, né? Exatamente. Explodiu a panela de pressão. É verdade. Como assim explodiu a panela de pressão? O cara tava cozinhando. Você viu? Você viu o jogo? Você viu o jogo? Não vi isso, homem. Então, o Copete... Ele jogou, ele teve um determinado momento do jogo que ele levantou assim a camisa meio pra coçar a barriga. Meu, e mostrou umas queimaduras horrorosas assim na barriga. Aí depois que ele fez o gol, quando ele fez o primeiro gol, ele saiu correndo e tirou a camisa. E tirou a camisa de baixo, tava suja de sangue, a camisa. Gruda com nojeira. Grudou, sabe? Sabe aquela pele queimada com sangue, sério? Na verdade, ele explodiu uma panela de pressão, ele tava cozinhando na casa. Mas foi recente? Ah, mas o Motinha, não foi aquela baita explosão também. Explosão boa. Não, né? Você criou o quê? Tem que fazer igual o Tevez, velho. Quem? Não, mano! Ó, mas peraí, peraí. Aqui a queimadura do cara aí, se é que do Tevez foi no pescoço, aparece a do cara aí, vai, fosse vai na cara, fica louco, mano. Vai ficar marca. Fica que nem a cara do Ribeirinho, fica nada, mais ou menos. Fica nada. Porra, eu ia ter tomar uma bolada na barriga ali, não ia ser fácil, não, hein? Com certeza. Porra, você tá assim? Então, mas isso mostra a fragilidade da zaga do São Paulo. Se eu sou zagueiro e eu vejo um queimadinho dos meus à frente, a primeira coisa que eu faço é enfiar o dedo na barriga do cara. Qualquer lugar que pegar vai doer. Ou então dá o recado, né, mano? Fala assim, ó, você passar do meio de campo, mano. Aí, que, aí olha, fez falta o Breno também. Se o Breno tá lá, não tinha o Breno e tinha o Rodrigo Caio e falasse assim: dá um tapa na barriga dele. Não, você tá louco. Ele passa a bombada. Fair play total. Fair play. Mas o primeiro gol foi falha do goleiro, né? Bizonhamente. Mas o segundo e o terceiro gol foram boas jogadas. O segundo foi lindo, o cara deu um drible da vaca no meio de campo. E o terceiro foi o Buffarini, que tomou aquele rolinho aí. Foi, do João, uma canetinha. Buffarini. E ele já tinha tomado um maldito corte do Thiago Maia no primeiro tempo. Maldito mano tá corintiano. Maldito mano corintiano. Sombra, ele fica falando. Sombra. Que o Buffarini é bom pra caramba. Me cobre, me cobre. Ó, me cobre. Já tô cobrando. É o seguinte. Não. Você vai entender. 2 meses, ele na mão do Dorival, você vai ver a bola que ele vai jogar. Me cobre. Não, concordo com você que eu acho que agora a gente tem um técnico melhor. Entendeu? Acho que agora o São Paulo tem um técnico aí melhor. Mas o Buffarini... Bom, tá falando do Santos, depois vai falar do Santos. Depois vai falar da Mas é que tá, inclusive o Benedetti, o Lucas Lima foi um jogador que foi criado praticamente pelo Dorival. O Lucas Lima ele não teve o mesmo sucesso que ele teve no Santos e outros clubes que ele passou, inclusive Sport e outros por aí. Internacional. Tá certo? O Dorival, ele conseguiu extrair do Lucas Lima uma bola que ninguém imaginava que ele pudesse jogar. Com relação ao Buffarini, guardadas as proporções, vocês também vão ver se ele não vai render na mão do Dorival. Nossa. O Buffarini é bom jogador. Buffarini é o lateral. Mas eu acho que aí tem uma diferença técnica entre os dois. Ah, um pouquinho. Não, por isso que eu falei, guardado. Imagina, as quase nada, né? Tá bom. Lucas Lima joga muito. Não, Lucas Agora, Lima sabe jogar. O Buffarini é o lateral, o meu Bilal. Que isso? Ele entra mole e só sobe com muita dificuldade. O que você tá concordando? Você já viu? O que você tá concordando aí, mano? Eu? Ai, meu Deus. Tô só olhando aqui. Tá... Por nós fazer um xixi cruzado. Quarta-feira é jogo duro contra o Atlético lá. Tem Lucas Lima. Acabou a moleza? Agora acabou a moleza? Agora azedou. Tava fácil, agora vai ficar difícil. Contra aqui, Atlético Mineiro? É. No Horto. Tem o Lucas Lima, hein? E sem o Copete. E sem o Renato. Também machucou. Machucou hoje o Renato. Deixa eu ver essas horas, tá vendo? É. Não, o Renato machucou ontem, foi no jogo. Machucou no jogo. Não, ontem, na partida já. Uhum. É. Porque hoje foi o diagnóstico. É. E o Lucas Lima, tem novidade do Lucas Lima? Se ele vai ficar ou não? Gente, tá na cara que não vai ficar. Encontra ele. É óbvio que ele já era. Ele, mas tá na cara que não vai ficar. E tem outra, acho que também o torcedor do Santos não deveria recriminar se o cara também não ficar. A não ser que fosse assim, não, olha, tá saindo do Santos pra ir pra um time de menor expressão, aí é outra história. Mas se o cara estiver indo pra Europa... Você é louco, Diogo. O cara vai trocar o Canal 2 por Barcelona, mano. Imagina. Ele sai, hoje, né, na... mano? Ô, Motinha, o cara sai hoje da casa dele, na frente da casa dele tem a casa do Bartô, tá certo? Que é um vizinho dele. Ele chega lá, mano, em Barcelona, mano, tem a casa Bartô, mano. Vai deixar de comer porquinho na praia. RG, velho, você tá aí e não fala nada, cara? A dentadura tá descolada, né, velho? A dentadura tá descolando. Ai, ai. Tá bom. Tá bom, então. Tá bom, né? Fala da Naba aí. Você agora. Os caras já estão falando assim do Santos, assim como se tivesse pego nada. É brincadeira. Ah, mas, cara, não esperava 3-0, mas. Até o Elevir falou que tava estranho 3-0. Foi estranho mesmo. O Elevir é um cara engraçado, né, cara? Ele falou que foi pouca torcida. Coitado, não tá acostumado. Não tá. Foi, tinha 10 mil, só 10 pô, mil, ele falou, né? Não, só 10 mil. Só 10 mil foi até muito. Tem que trazer os jogos pra São Paulo. Não tem Mas quanto jeito, cabe cara. Lá? 16, muito apertado. Ah, mas já coube 30. Era torcida única, não era? Já. Era torcida única, não era? Era. Mas o Benedetti. É que os velhos vão dormir cedo também, né, Benedetti? Tem que falar. 7 horas, né? 7 da noite, essa hora o cara vai ter que meter aquele cobertor nas pernas, entendeu? Não, mas o grande problema da Vila, galera, é que a Vila tem cadeiras cativas que não é como se fosse no Morumbi. No Morumbi você precisa comprar o ingresso da cadeira cativa pra poder entrar. E se o cara não for, o cara coloca aquele ingresso à venda e qualquer um compra. Agora, na Vila Belmiro, aquele ingresso é... Como na Vila Cativa no Morumbi, o cara não... Se o cara não vai, não vende, não. Não pode vender? Não. Não pode. Ah, não pode vender? Não pode. Não, é propriedade dele. O São Paulo não pode vender. O proprietário da cadeira, ele pode repassar o ingresso pra alguém. No Santos, não tem como repassar. Ingresso, não. Ele pode repassar a carteirinha da Cativa e o cara vai lá e compra. Então, mas ele compra o ingresso. E no Santos, como é que é? Ele compra o ingresso e dá o ingresso pra alguém. No Santos, tem uma carteirinha que o cara não compra nem ingresso, Domênico. A cadeira é dele. Você não tem o ingresso à disposição. Ele entra lá. Mas se ele der a carteirinha, a pessoa pode entrar. Se der a carteirinha dele, não entra? Mas o cara vai dar carteirinha pra quem? Mas você acha que os caras olham? Ninguém quer, velho. Mas Santista nunca tem um amigo Santista. Ei, mano. Mas será que os caras olham? Olha a carteirinha, passa. Pro cara ter a cadeira. Na boa, gente. O cara ter a cadeira cativa na Vila Belmiro, o cara precisa ter no mínimo 80 a 100 anos. Por quê? De Santos. De 80 a 100. Isso, mano. O cara vai chegar lá e emprestar a carteirinha pro neto. O cara com 30 fala assim, idade pra ter a cadeira cativa. É verdade, RG. Você tem carteirinha, RG? Ah, quer dizer, onde é a Vila? Quantas vezes você estão foi na louco. Vila, RG? Onde é a Vila? Vila? Vila? Você gosta do Pacaembu ou Vila, RG? É, minha casa. Parece mas acho que o Santos tem que começar a mandar mais jogos no Pacaembu. Minha casa. RG, minha casa é o ET, velho. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação, seu Bento. Opa, agora vamos ao São Paulo. Já foi o placar, hein, Mota? Vai, seu trouxa. Que isso? Já foi o placar, seu. Já foi, pode ir embora, velho. Não vai te mandar pra sua cara hoje. Ah, vai embora. Você não pode falar assim com o seu Bento. Vai, seu trouxa. O cara é mancheteiro, é um vagabundo. Não vai falar imparcial. Assim com o Bento, não. Falar assim do seu Bento, não vai falar assim do Bento, não. Safado, cara. Você não vai falar que o seu pai de santo acertou o resultado? Calma, você não vai falar assim, não. Vergonha. Calma, que hoje foi apresentado o Dorival. Clubista. Mandaram os preparadores embora, o de goleiro. O físico. O Haroldo. O Pinheiro Pintado. Vou fazer o que com o Pintado? Precisa ver o destino dele. Ninguém sabe. Talvez ele vá pro. Pra base. É, pra Cotia. Sim. Ou entendeu? Pé. Mas lá na Barra Funda não fica, não. Não. Então é isso. Ofereceram pra ele Cotia. Agora vamos ver se ele vai aceitar ou não. Paca, beleza. Tatu. Tá bom. Pode continuar agora. O Dorival se apresentou, né? Falou muito. Que né? Isso? Falou, inclusive, que sobre RG, o. Vocês tá louco. Estão loucos. E aí, as manchetes? Acabou? É, esse trouxa. Não, mas tem que falar de São Paulo. Vamos falar, então. Então fala da Naba. Então, vamos falar. Então, senhor Bento, Sombra e Mota, o que se viu ontem foi mais do mesmo. O seu Pintado não teve a mínima audácia de pelo menos mudar o esquema de jogo. Manteve dois atacantes abertos pela beirada. Aí, no segundo tempo, ele colocou o Lucas Fernandes, que, diga-se de passagem, já merece uma chance no time titular faz tempo. Bom. Desde quando ele fez aquele jogo contra o Fluminense lá no Morumbi. Bom. No próximo jogo, o Rogério Ceni nem relacionou ele contra o Flamengo. Ontem o moleque entrou, deu outra cara pro São Paulo. São Paulo fez dois gols em cima do Santos. Então, é uma dica até pro Dorival, que tá chegando agora. Dorival, para de jogar com três atacantes na frente. Tira um dos caras de beirada, ou o Marcinho, ou o Denilson. Hoje eu tiraria o Marcinho, porque ele tá com uma fase... pior do que a do Denilson, mas assim, coloca mais um meia. Ontem o Jonathan Gomes entrou visivelmente desentrosado, o cara acabou de chegar no time, você entendeu? Tipo, errou um monte de passe, mas assim, é um cara voluntarioso, ele é um cara raçudo, pode sim jogar junto no meio de campo ali o Lucas Fernandes e o Jonathan Gomes. É mais um cara pra você, primeiro que você jogando com dois atacantes, você faz os caras jogar mais próximo. Já dá pra fazer tabela. Dá pena prato, do Denis... prato, né? Então, o coitado. Prato volta toda hora, o lance do busca São Paulo, o lance do São Paulo que o Prato sofreu o pênalti, você viu, ele passou no meio de três caras. Nossa, Santos, dá pena, porque ele toda hora ele se cansa, ele vai, busca o jogo e volta, tenta prato, finalizar. Dá pena desse cara. O Prato é um exemplo de dedicação. Né? O Prato é um monstro. Vou te falar uma coisa, olha, eu vou te falar. Todos os créditos do mundo. Eu concordo com tudo que você tá falando aí, esse negócio de maldito atacante de beirada, essa porra de atacante de beirada. Nossa. É um nojo isso, principalmente quando você fala assim, pô, você bota um atacante de beirada, legal. mas um é mais torto do que o outro. É, nós... Eu não estou falando de Robin e Ribéry. É, Messi, Neymar. Nós estamos falando de Marcinho e Denilson. Então, Denilson. É. Então, e Lucas... aí perde meio de campo. Não, então, fica com esses filhos na mãe, na beirada aí. Entendeu? Atacante de beirada. Vai pro inferno. Exatamente. E o Pintado ontem, ao invés dele tentar pelo menos mudar um pouco isso, ele simplesmente manteve o que o Rogério já vinha fazendo aí, deu um murro na ponta de faca. Então essa demissão do Pintado aí também, ele próprio cavou ontem também. Eu acho que também tem uma outra questão, né? Tá chegando uma nova comissão técnica. Ele já ia sair, eu acho. Cara, né? Não, tá chegando uma nova comissão técnica. Não adianta você manter ali dentro do CT da Barra Funda gente em excesso. É gente em excesso. E outra coisa que eu falo. Muita gente num lugar sobra oportunidade de fofoca. É. Você entendeu? Você tem que ter gente, todo mundo alinhado numa... Tem que estar todo mundo alinhado num discurso, numa filosofia. E o Marco Aurélio Cunha deu uma porradinha no Twitter, né, Sombra? E ele falou? Ah, dizendo que deu a entender que lugar que ele não é bem quisto... Não, dizem não é que... Bem... Não é isso, é que dizem o seguinte, que o Pintado ele era muito brother dos jogadores. Sim. E tal. Não havia... Marco Aurélio Cunha? Não. É, não, que dizem que ele também ele teria feito fofoca, e o Rogério também não estava satisfeito com ele. Agora você está falando do Pintado, não do Marco Aurélio Cunha. Do Pintado. Ah. Entendeu? E isso seria uma das coisas, e até que quando chegou o Dorival, o Dorival teria pedido para a diretora e falou, eu não quero ele na minha comissão. É que tem muito auxiliar que a função dele é derrubar o treinador. Então. Aconteceu isso com o Dorival no Santos. Sim. Mas agora, vamos aliás, o Dorival não quis falar sobre isso. Também, agora a gente também chegar e ficar falando, por causa disso do Pintado. Isso aí eu acho uma tremenda sacanagem. Sacanagem. Porque isso, assim, eu não teria nem coragem. O Mota falou, mas eu não teria coragem de colocar no ar uma coisa dessa. Tem que falar, tem que informar, você não tem que ficar escondendo. Eu não posso informar uma coisa que eu não tenho certeza. Ué, nossa, Marcão, todo mundo tá com vergonha do Mota. Eu não posso. O Mota fala, ele se responsabiliza porque ele fala. Se você ficar babando um pros outros, o problema é seu. Eu não posso. Mas não é, né, Sombra? Eu não posso chegar aqui e falar que o cara foi cortado porque fazia fofoca. Todo mundo. Mas aí o rapaz aí... Eu não posso o rapaz fazer. Aí é porta-voz de blogueiro. Aí os blogueiros falam as coisas pra ele. Aí ele vem no programa porque é covarde, né? Não, dizem que. Covarde. Ouvi que. Não, covarde é ser porta-voz de presidente e ficar defendendo ele aqui. O Sombra agiu agora de forma responsável, de uma forma séria. É o que o Domênico sempre fala. Covarde, eu sou eu, né, Benja? Forte. Quem defende o presidente aqui é você, vai, não aí, eu, né? O Domênico mandou um WhatsApp pra mim, esses blogueiros vão ferrar o Mota. E o Domênico tem razão. Não, eu? Não, quem baba ovo do presidente aqui é você, né, Benja? O Motinha, mas agora o Benjamin te deu uma desestabilizada, velho. Não, eu tô falando, não é ele que baba ovo. Não, ele mas, que tá babando o ovo do presidente, não sou eu. Mas, Sombra. Oi, diga. Ô, Sombra, mas não é fácil. Eu venho aqui, invento uma puta história que vai ferrar meio mundo. Mas quem falou? Não, ouvi dizer. Ué, todo mundo fala, velho. Todo mundo comenta. Eu ouvi dizer. Ué, quando você fala uma coisa, você também tem. Ó, vê o celular dele aí, Dodô. Já deve ter uns 20 WhatsApp dos blogueiros aí pra ele. O seu deve estar pitando aí. Vê aí, Leco, Pinóquio. Então é o seguinte. Pinóquio? Fica falando de tudo que já aconteceu. Ficar falando de tudo que já aconteceu agora não adianta. Vai adiantar. Eu acho que o Dorival Júnior é um cara capaz de tirar o São Paulo dessa situação. Continua afirmando, o São Paulo vai sair dessa situação. Acho que o São Paulo tem time para sair dessa situação. Tem bons jogadores lá, né? Então acho que o Dorival, se conseguir fazer um trabalho legal, ninguém atrapalhar. E se não der azar, de nego se contundir, né? E aí eu acho que o São Paulo vai sair dessa situação. Agora, eu gostaria muito mais de estar falando aqui de um São Paulo que poderia estar, no mínimo, brigando por Libertadores da América. E não falando de um São Paulo que eu sei que o Dorival vai tirar da zona de rebaixamento. Mas vem virando uma rotina na vida do São Paulo, né? Porque a gente já sabe de tudo o que acontece aí na vida do São Paulo. Agora, eu acho que tem dois exemplos muito grandes, independente de gestão, de quem é o presidente, etc e tal, independente, e todo mundo já sabe os malefícios que essas gestões vêm fazendo ao São Paulo Futebol Clube. Independente disso, existe um negócio chamado jogador, comissão técnica e os caras no campo. Existe uma coisa... E tem dois exemplos muito claros dentro do futebol brasileiro. Hoje o Palmeiras fora de campo, financeiramente, etc., é um exemplo de gestão. O Palmeiras arrecada demais, né? Tem bastante dinheiro. E não dá para compreender como que o Palmeiras, com todo esse dinheiro, até dá para entender. Mas com todo esse dinheiro, essas contratações, tá perigando sair de 3 torneios num curto espaço de tempo. Tá perigando. Sim. Tá perigando. E não tô agora falando de sacanagem. Porque duvido que o palmeirense também tá super tranquilo com a situação do Palmeiras. Não, lógico que não. O brasileiro já era, falemos a verdade, já era. Pro Palmeiras, o brasileiro virou o quê? É, ganhar do Corinthians e chegar na Libertadores. G4, G6. É isso aí. Virou isso. Virou. A chance de perder pro Cruzeiro na Copa do Brasil é grande. Não, começa o jogo desclassificado, né? Já começa o jogo, então. Ah, lógico. E na casa do adversário. Mas eu falei tudo isso. Libertadores falei tudo isso também quando eu pedi, né, aí. Pô. Não, mas. Você fala de sacanagem. É. Então, você um exemplo. Sacanagem agora. E senhor? Você vê como. O senhor é um brincalhão. O senhor torce. Pede pra sair. Agora você vê como o trabalho. É, eu vejo sua cara que você é imparcial. Você vê como que você faz no departamento de futebol é muito importante. O Palmeiras lá no começo do ano começou a contratar. Aí traz um técnico que não tem condições, é técnico do Palmeiras. Já caiu. Caiu lá no... Então você vê, pode ter dinheiro sobrando e não significa sucesso. É aí do outro lado você também tem um Corinthians que lá fora do campo, terrível, mas se garante dentro do campo. Um técnico e seus jogadores. É. Eu não vou nem falar de diretor de futebol. Porque o próprio corintiano, quando veio o Flávio Adalto, quem é o Flávio Adalto para você chegar e dar credibilidade como diretor de futebol? É. Né? Então, por isso que eu ainda acredito que, independente de todos os problemas, o São Paulo, tendo pessoas realmente capacitadas na comissão técnica, a coisa pode melhorar. A coisa deve melhorar. Você acha que o São Paulo cai, Benjamin? Não. Olha, Dudu, Peraí que ele tá vendo... Tá fazendo a gorgola. O Greg tá vendo o zap do... Levantou rapidinho, hein? Peraí que ele tá vendo o zap do Leco aí. Eu tô lendo. Que ele vai falar? Não, eu tô lendo aqui o blog... Uma notícia que ele postou sobre o Pintado, eu tava lendo. Cara, eu acho que o São Paulo, do jeito que tava, cairia. Ou se não ia brigar a fundo. Agora, sério, o Dorival é bom treinador. Agora, precisa... Não sei, cara. O São Paulo tá numa situação tão estranha. Estranho, né? É estranho, né? Eu acho que é tão estranho. Tá tudo desorganizado, bagunçado, frio. Agora, se o Dorival conseguir dar jeito, mas eu acho que o Dorival precisa trazer uns dois jogadores aí. E o Rodrigo Caio, Ben, tem alguma notícia? De quem? Rodrigo Caio. Vai embora ou não vai? Rodrigo Caio, a informação que eu tenho é a seguinte, que tava todo mundo dando no fim de semana, que ele já teria fechado no fim de semana. E os caras iam pagar a multa. Informação que eu tenho é outra. Que estão conversando, a coisa está andando, mas que não estava fechado, não. E o pessoal fala que é 18 de euros, não é. A multa é 15. Não é 18, é 15? Não, 15 mil? 15. 15 mil. Ah, agora já não quero mais. Há 15 milhões de anos. Só essa merreca. Não, mas é isso aí, cara. Eu acho que agora, se fosse o Dorival, e não sei se ele já não fez, mas eu insistiria o Dorival, já que ele gosta tanto. Eu, se fosse o Dorival, ligaria pro Ganso. O Dorival... Só pra você o ter melhor que criticar, momento, né? Do Ganso na... Não, é isso, cara. O melhor momento do Ganso na carreira foi jogando no Santos. Foi com o Ganso. Foi com o Dorival. O Ganso tá um ano na Europa, férias remunerado, porque não joga, não era aproveitado. Aí, o Sampaoli não deu chance pra ele. Pô, mas se o Sampaoli que pediu não deu chance... Alguma coisa tem lá. O novo treinador dos caras é um argentino indicado pelo próprio Sampaoli. Ou seja, se o treinador que está lá foi indicado pelo Sampaoli, os caras falam, olha, ali não sei o quê. No São Paulo, se ele chegar, ele não é mais um. Ele é o cara, camisa 10, tarja de capitão, adora o Dorival Júnior. Uma semana, uns dias atrás, ele chegou no Brasil de férias, foi direto lá para o Morumbi, foi ver um jogo de São Paulo. Assistiu o jogo lá no camarote com a diretoria morre de amores por ele pelo Dorival, pelo São Paulo, só você tentaria, cara. O Cueva não quer saber do São Paulo, não tá nem aí. Esse Jonathan Gomes aí, sei lá, uma incógnita. Pô, já aí você faz o meio de campo aí, com o Ganso, com o Jusilei, com o Petros, com o Lucas Prato na frente, cara. Já é outro time, hein? Tentaria. No começo do ano ele tinha tentado sim, trazer ele pro Santos. Ele não queria. Ele não quis voltar porque ele acha. Ele, na cabeça dele, ele tem mercado na Europa ainda. Mas tá aí, ó. Será que o Ganso pretende ficar mais um ano ganhando sem jogar? É, vai saber, né, Benja? A cabeça de jogador é meio louco. E será que ele quer voltar pro São Paulo? Também tem profissional isso. Que às vezes toma atitudes que eu não imagino. É, não dá pra entender. A última vez, ô Mota. O cara prefere ficar na Europa. A última informação que eu tive na época, quando o Santos tentou, é que ele queria. Mas aí já mudou o São Paulo e tal. Não sei como é que tá lá o dia a dia. De repente ele acha que vai ter alguma chance. Será que ele... Mas assim, se o Ganso... Vai gastar... Se o Ganso voltar hoje pro Brasil, o Benjamin, ele enterra praticamente a carreira dele na Europa, você não acha? Ah, sim. Também acho. Já enterrou, né, Marcão? Ó, jogador. Ó, não, mas na boa, jogador, eu não sei qual é o pensamento de vocês com relação a isso, mas jogador, quando fica com esse papinho de tipo, ah, eu preciso estar na Europa pra eu ser bem resolvido e me considerar um profissional exemplar, é uma babaquice sem tamanho. Dá a impressão que se o cara estiver jogando no Brasil, que ele não pode ser considerado talvez um sucesso. Dá a impressão que o cara só vai estar 100% realizado se ele estiver jogando na Europa. Verdade. Tá na cara que o futebol do Ganso não calha com a Europa, cara. Não, mas isso é óbvio. Ô, Marcão. Oi. Ô, Marcão. Diga. O Jadson. Já disse. Uma carreira aqui e já tal. Disse. Cara, depois ele foi jogar na Ucrânia, no Shakhtar. Não, no Shakhtar. No Shakhtar. Lá? No Shakhtar, que não é... Foi ídolo. Não é Barcelona, não é Manchester, não é Real Madrid, não é Bayern de Munique. Fez uma carreira lá vitoriosa, verdade, né? No Shakhtar. Voltou pra cá. Aí, ó. Ah, sim, se você estiver colocando... Depois jogou na China um pouco, quis voltar de novo. É. Cara, o Ganso no São Paulo hoje joga com o pé nas costas. Também concordo, acho. Óbvio. E ainda mais com o Dorival Júnior, que é um treinador que ele adora e o Dorival adora ele. Só para complementar, eu gostaria de dizer, direção do São Paulo aí, por favor, arrumem mais um meia, se o Cueva não vai ficar. Não pode ficar, prepara, porque né? Olha, outro clubinho para ter dificuldade em contratar meia... Desde a época do Ganso, só tinha um jogador para ser meia. Desde a época do Ganso, fica naquelas, né? Que na época que ganhou o tri brasileiro, não tinha basicamente um meia-meia, né? E aí achou que você pode viver o futebol sem ter domínio de meio de campo e criação, né? Uhum. Precisa ter, né, aí, porque o Jonathan Gomes até acha que pode dar certo. Pode ser muito que dê cedo certo. Ainda para falar também. Ele vai ter um período de entrosamento. E tudo bem, se dá certo, ele machuca. E aí? E dinheiro tem, né? É, só mais uma informação aí de São Paulo. Vocês falaram do Centurion? Que houve? Então, acabou de sair, né, mano? Que houve? O Boca fez uma proposta oficial pro São Paulo, Sombra, pra comprar em definitivo o Centurion. Eles ofereceram 3 milhões e 600 mil euros. Daria em torno aí de 13 milhões e 800 de reais aí. Só que o São Paulo detém 70% do jogador. Os outros 30 ainda é do Racing, o time que vendeu pro São Paulo. Não sei se pro São Paulo seria uma boa, não, hein? Porque mano, o São Paulo, ele não posso falar, o Centurion é uma bomba. Então, eu vou te falar um negócio, mesmo. Sombra. Viu a última foto dele com uma metralhadora? Não, o jornalista do Olé, acabou de divulgar aqui, o Vessone, inclusive, deu retweet, que ele tá voltando pro São Paulo, mano. Sim. Acabou de falar que não foi... Mas ele tem que voltar. Não, mas assim... Ué, então ele vai encerrar a carreira, né? No Boca não vai jogar. É. Não, no Boca ele não joga, deu a entender. Então ele encerra a carreira, porque o Tudini falou... Né? Se sai do Boca, ele prefere se aposentar. É isso aí, ele falou isso, Benja. Ah, mas nem tudo que esses caras falam, hein? Ó, gente, o Centurion já tá muito claro, ele não é muito bom da cabeça. Não. Você viu a foto dele com a metralhadora? Isso já tá muito claro, ele é um jogador problemático. Doidinho. Foto com metralhador, o cara tem um revólver tatuado. Não, fora então, o processo, né? Que ele verdade. Tá já tá muito claro que ele não bate muito bem. Ele é um jogador meio vende fora logo, da... logo, pega o fora da curva. Exatamente. Muito bem. Estádio 97, vamos aos ouvintes. Porém, antes, o Narigudo vai falar de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Frico. É isso mesmo, Frico, esse negócio é mágico. O Frico é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Frico. Frico vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site Frico freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Agora uma dica sensacional para você que é fã de futebol e de games. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí. O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível a partir de R$99,90. O PES 2017 é muito legal. Além de poder jogar com o Timão na Arena, o Palmeiras no estádio dele, o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. E tem Barça com o trio MSN, Liverpool com Coutinho, além de um controle de jogo e um realismo animais. PES 2017, a partir de R$99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vai buscar o seu agora! Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que ligarem e disserem todo dia a dia de clássico no McDonald's, ganham um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Quem falar voo de 99 Corp ganha um kit da 99. E olha, voltaram aí os kits da Bozano, do desodorante Extreme. Dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E palmeirenses! Torcida Estádio 97 nessa quarta pro clássico Palmeiras e Corinthians, hein? Então palmeirense que ligar e disser eu quero ir na Torcida Estádio 97 vai ver o jogo no camarote único com a maior mordomia. Legal demais, hein? Só aqui no Estádio 97 você vai ver o jogo com todo o conforto do camarote único. Bacana. Tem comida, bebida, que demais, hein? Aí é show, hein? Aí é show de bola, né, ô Motinha? No intervalo do jogo, sabe aquele risotão? Risoto. É mesmo, uma delícia, viu? Um risotinho assim, ó. Bacana, hein? Uma delícia. Putz, e aquele sanduíche de carne louca, velho? Uma delícia. Show de bola. Ó, meu, adoro. Eu só fico comendo, comendo, comendo, comendo. Ai. Então vamos lá, vamos pro telefone. Toca, Asdrúbal! Vem cá pra mim! Vem, Benjamin, vem lá pra mim. Ai, vem, Benjamin. Ai, nossa. Vem mim. Olha, eu vou falar um negócio. Isso, é, eu senti agora. Fui eu, não. O Benedetti, eu vou falar um negócio pra você. Foi o Benja que gemeu. Foi o Benja. Não foi, Benja. Benja, vamos falar, tá uma viadagem no estádio, velho. Oh. Daqui pra lá, ó. Foi isso aqui, ó. Ó, daqui pra lá. Foi a Elza Carla aqui, ó. O chefe? A Elza Carla foi aqui. A Elza Carla. Esse chefe Benedetti, ele faz paella de saroba. Faz isso! Faz. Aliás, eu fui lá no domingo, hein? É, foi com a minha pistola. É bom, é bom lá? Nota 1000, Dodô. É mesmo, é. Muito legal mesmo, muito bom. Quem sabe um dia eu serei convidado, né? É, só convida o Alê, né? Parabéns, viu, chefe? Quem sabe um dia. Mesmo. O chefe, né? A pistola, ofereceu aí... a pistola, o Ale pegou, né? Alô? É. Alô? Quem fala? Lucas. Ô, Lucas, tudo bom? Tudo bom, Dodô? Tudo bom, Lucas do quê? Lucas Gonçalves de Deus. Gonçalves de Deus, quantos anos? 2.7. 2.7, e o bairro? Cadê o Dom Beija, tá aí? Tá lá. Tô aqui. Vamos ver se o Dom Beija adivinha isso aqui. Vila Vindite. Vila Vindite. Vinha aquele ator, né? Vindidinho, hein? Aquele ator do Velozes Vin Furiosos e o Vin Diesel, né? Nossa. Nossa, gente, RG. Peraí que eu não entendi o show. Volta, RG. Você fica falando, ele não ouve. É, vai. Eu não ouvi nada. É, Vila tá. O quê? Vila Vindite. Só letra pra ele aí. Ah, é Vila Vindite. É uma vila de vendidinhos ali. É, exatamente. Só tem vendido. É que nem seu Bento. Vendido. Bom. Se é a que eu conheço, é Guarulhos, se é a mesma. Ah, e sim, GPS man mesmo, você tá doido. É. Eu poderia ter matado antes se o assessor dos blogueiros ainda ficasse falando em cima. Assessor dos blogueiros. Deitado agora, ô Dodô. Oi. Vou te falar uma coisa, hoje teve um vídeo que mandou uma mensagem dizendo que vocês têm que parar de fazer bullying com o Mota. É. Porque, inclusive, falou? A melhor parte do programa, quando ele se manifesta, quando ele conta as aventuras amorosas que ele tem com outros homens. Juro. O cara falou isso? Juro, mentira. Juro. Nossa. Juro. Caraca. Ah, mas o cara senta também, né? Gosta. É. Mas para, cara, que o pessoal não gosta. Olha a viadagem que tá ali. Não, o chefe, o Alê e o Vieira, os três. Não, senhor. Viadagem, nossa, é Menad. É, Menad. Menad? Que Menad? Menad. Nossa, Menad. É Menad. Fala, Pão. Que Menad? É em francês, ô, cara. Pessoal, já que hoje é dia da pizza, vem traz uma pizza de alfafa pro Mota aí. É, traz aquela que você faz pra sua mãe. Traz aquela que você faz pra sua mãe. Ô, juiz. Aí, Mota. Trouxa. Mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, viu? Ô, meu velho time. Pista. É nóis, Dudu. Nós quem? É nós na quarta, Dudu. Pô. Nós quem? É nós, Timão. Vai pro inferno, gente. Quase que eu perdi. Ai, trouxa. Vai por aí, Tiago. Até parece. Quase que eu te perdi. Amigão. Quase que ele falou. Ele quase que falou, viu? Eu liguei lá no estádio e aí o cara quase falou. Quase que eu peguei ele. Ei, Fred. Ah, vai pro inferno, rapaz. Tá. Amigão, deixa esse suíno de lado aí, velho. Segura a naba na quarta, ô mané. É, quarta-feira, velho. Quarta-feira contra a porcada. Pera, gente. Quarta-feira contra a porcada aí, velho. O Corinthians enterra o porco de vez? Estão se borrando aí. Cara, vai lá. Pra ser bem sincero, clássico é clássico, né? Eles estão se borrando. Vai na minha, Vieira. Vai na minha. Tá de estão se borrando, velho. O amarelo. Todo dia antes de dormir. O amarelo. O amarelo. O amarelo. Olha, com esse, pra ser sincero, não. Clássico é clássico. O cara agora deu uma borrada. O cara é líder com 15 pontos na frente. É, pra ser sincero, vai te catar, rapaz. Vieira, aqui é nós, Vieira. Vem comigo aqui, que aqui é nós, filho. É, não tem conversa, não. Vamos deixar o Lucas. Eu não gosto de ser clubista, né? Mas assim, clássico é claro. Já tivemos diversas situações em que o Palmeiras estava numa situação bem melhor que a do Corinthians e no clássico o Palmeiras amarelou e vice-versa, né? Mas não tem como negar que a situação do Corinthians hoje é bem melhor que a do Palmeiras. Está jogando futebol ali, o melhor do Brasil, e tem tudo para cravar mais uma vitória e enterrar a porcada de vez mesmo, né? Nossa. Mas você devia ter pincelado na cara do Domênico. Isso não fala que falou. É clássico. Falou por falar. Não é? Entendeu? Não é, amigão, o negócio é o seguinte, cara. O time do Corinthians, pela bola que tá jogando, na boa, cara, se jogar com 8 contra o Palmeiras é capaz de ganhar. Nossa, de brincadeira. Não, é verdade, Domênico. É verdade. Eu quero saber uma coisa. Eu não assisti. Deu o braço a torcer, Domênico. Eu tô dando o braço a torcer. Eu torci muito para que vocês não perdessem o jogo pra Ponte Preta e também não perdessem. Não perdessem jogadores pro clássico pra não ter conversinha furada. Tá? Você se borrou inteiro, pô. Não, eu tenho certeza que não vão ganhar de vocês, mano. Tô falando sério. Nada, Palmeiras nada. Ganha do Corinthians, me cobrem. Nada. Eu não sou que nem o senhor que fala da boca, vai falar, mas com pavor na palavra. Amarelo. Aqui eu? Não, aqui eu falo. Eu sinto. Sinto que você tá aí tremendo. Tô tremendinho, porra? Aí, filho. Aonde? Aqui não. Aqui o Palmeiras é o terror mesmo, filho, de vocês. Aonde? Vocês antes de dormir, olha debaixo da cama, filho. Eu sei. Nossa, essa Palmeiras frase é minha, ali, mané. Essa frase é minha. É, mas com São Paulo, com nós, não. Não, com vocês é a mesma coisa. Com nós não, com nós. Com nós você sabe que com nós é complicado, mano. Você sabe que é, filho. Amigão, essa campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que com certeza terminará com o título do Timão, sim, é bom não só pro Corinthians, mas é bom pros corintianos também e pra todas as pessoas que habitam aqui na América do Sul. Nossa, tá demais hoje, hein, velho? Deu uma empolgada, né? Deu. A pior coisa que poderia acontecer no futebol. Foi o último time que ganhou a Libertadores, foi pro Mundial lá no Japão e não passou vergonha perante o europeu. Então, pra que o continente resgate a sua... Meu Deus. Não vou falar dignidade, porque dignidade é uma coisa muito forte. Mas para que o continente resgate sua confiança, o Corinthians ele precisa voltar para lá e bater na cara novamente do europeu. Porque o Corinthians foi o último time sul-americano que foi para lá e não passou vergonha. Então, amigão, seria bom para o Corinthians vencer o Campeonato Brasileiro desse ano, a Libertadores ano que vem e o Mundial novamente. É verdade. Ser bicampeão, né? O Corinthians foi o último time sul-americano que foi para lá e não passou vergonha. Tô errado, amigão? Com certeza não. Né? E outra, vocês acham que se o Corinthians ganhar do Palmeiras e o Palmeiras ser eliminado pro Cruzeiro da Copa, vocês acham que o Cuca balança? Você viu? O problema dele, você viu? Eles não falam. Ale, presta atenção, meus amigos. Ele não fala de Corinthians, ele fala do Palmeiras. Ele quer saber o que vai acontecer na Copa do Brasil. Os caras torcem contra o Palmeiras. Eles querem que o Palmeiras perca a Copa do Brasil, a Libertadores. Eles não pensam no Corinthians o que vai acontecer. Olha lá, ele tem o guisado, ele sabe. Aí vem esse papinho que não tem ante, filho. Ah, velho, tem, convenhamos. Né? Não, lógico que tem. Ô, Domênico, lógico que tem. O Mano não, ficou lá na televisão ontem, torcendinho, torcendinho pro Cruzeiro. Todo jogo, Pegou-se vibrando quando fiz o gol do Thiago Neves. Ficou. Praia o Cássio, praia o Cássio. Praia o Cássio tava lá. Tava lá na televisão lá, torcendão. Nem jogo eu vi. Torcendão tava lá. Ah, nem jogo eu vi. Imagina, é mentiroso, hein, mano. Tava na praia, quando tava, eu vi lá com meu time, quando eu vi com meu time, abriu 9 pontos pro segundo, eu falei, o campeonato acabou hoje. Eita, menos, acabou, né, mano? Hoje. Para, mano. Não, mas é verdade, olha, não acabou. Com 12 rodadas, nós temos aí 3 vitórias a mais pro segundo, desculpa, não dá pra vocês contestar. 3, mas tem 2 confrontos com eles, hein? Com quem? Ué, Flamengo. 2 confrontos com o Flamengo. E tem um... freguês do Corinthians, Domingo. Ih, freguês do Corinthians. Freguês, quem tem mais vitória? Brasileiro do ano passado. Quem tem mais vitória? Deixa eu pegar aqui. O Corinthians, ele... Pega aí, Corinthians e Flamengo. Vou pegar, Pega aqui, mano. O negócio é o seguinte, o Campeonato Brasileiro do ano passado, na Arena, o Corinthians enfiou 4 no Flamengo. E jogando no Rio, só não ganhou porque o Flamengo teve 2 gols aí irregulares assinalados pela arbitragem, que o árbitro deu pros caras. O Corinthians engoliu o Flamengo no Maracanã também. Porque quando falaram, ah, quando o Flamengo voltar pro Maracanã, aí o bicho vai começar a pegar, etc. E tal, o Corinthians veio aqui e jantou os caras, velho. O jogo terminou empatado ainda com 2 gols aí regulares do Flamengo. Lucas, deixa o seu palpite então pra Palmeiras e Corinthians, quarta-feira. Palmeiras e Corinthians, 3-1, Timão. Tá bom, você quer mandar chupa pra alguém? Você quer mandar chupa pra alguém? Não, mandar um abraço pro meu amigo PH que tá na escuta aí. E pode fazer um merchan? Pode, Mejan, claro. Manda aí o Mejan. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Parabéns. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu. Valeu, irmão. Abraço. Alô, Mariano. Ô, Ale, você tem uma homenagem do seu Corinthians? É, o meu Corinthians tá vivendo um momento maravilhoso. Único, né, Ale? E aí eu fui obrigado a fazer uma belíssima homenagem pro meu Timão. Aí uma homenagem do Alê pro Timão dele, ó. Timão envolvente, a arena tá fervendo. Timão envolvente, a arena tá fervendo. Pode boleirar, o time tá crescendo. Mexeu com o R11, já vai se arrependendo. Rodriguinho, Deitem Itaquera. Gabriel, Deitem Itaquera. O Guilherme Arana, Deitem Itaquera. E o craque Romero só bate de canela, vai! O Carilli, Deitem Itaquera, Marquinhos Gabriel, Deitem Itaquera. E o Jô, Deitem Itaquera, pode dar a taça que essa aí já era. Timão envolvente, a arena tá fervendo. Timão envolvente, a arena tá fervendo. Pode boleirar, o time tá crescendo. Mexeu com o R11, já vai se arrependendo. Estádio 97. Olha o Alê todo cheio de coisa com o seu Corinthians, hein, Alê? Ô, Alê, posso falar? R11, você matou a pau agora. Mas, não, eu gostei, eu gostei. Mas eu tenho um carinho especial. Eu não sabia especial. Que você é, mas tá parecendo que você é corintiano, Alê. Juro. Não, eu tenho um carinho especial pelo Corinthians. Eu acho que você, pô, depois dessa também música, achei, eu também principalmente, todas as músicas você faz aqui. Obrigado. É, principalmente pro Romito, né? O R11. Porque afinal de contas não é qualquer um que é eleito o melhor jogador ruim do mundo. Foi eleito agora recentemente o melhor ruim do mundo. Ô, então... mano, você gostou da paródia aí, do Alê? Pro seu Corinthians? Então, ô Sombra, o seu Corinthians. Chupa antes! Sou obrigado a ouvir que esse cara é corintiano. Você tá de brincadeira, é um dos maiores antes que eu já conheci. Que isso, cara. Mano? Não, aí não, eu não gosto de musiquinha não, pra não vocês, vou admitir, mano. Também não. Não vou admitir. Fez musiquinha aí. Mas o Romero, inclusive, seu Alexandre Oliveira, que quase marcou um gol de bicicleta contra a Ponte Preta. Ele se faz aquele gol, o filhão, segura, hein? Quase, né? Segura, mas o Flamengo vai ficar louco. É, São Paulo quase empatou ontem, viu, mano? Exatamente. Mas quase empatamos. É o si, né? Apesar do ante, chamado Ale Oliveira, o Romero tem feito boas partidas. O Romero, ele tá sendo aí um dos principais jogadores do time do Corinthians. Nossa. Não pode ser. Não, o Mano não tá batendo, bola, ele não. Tá falando no momento sem bola. Ah. Vocês têm visto jogos do Corinthians, inclusive a participação do Romero? Infelizmente. Ah, para. Deu o braço a torcer e falou, ó, eu fui mal, mas realmente tô dando o braço a torcer que o Romero hoje é um dos pilares do time do Corinthians. Ele faz um bom trabalho, tem que reconhecer, como volante pela beirada do campo. É volante de beirada, ele é o melhor que tem no país. Ah, é. Mas não é volante. Um dos maiores ladrões de bola e de puxadores de contra-ataque. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. Vamos pra mais um ouvinte, 3284-7097. Toca, Asdrúbal! Asdrúbal! Você é o chupador de cano! Ai! Sente pedala, mano! Inferno! Sente pedala, mano! Sente pedala aí, ô trouxa! Ai! Alô? Aceitado aí! Alô? Me fala! Mordeu os seios de carne? Que isso? Aí, ô juiz! O juiz também é um bunda mole que eu vou falar, viu? Nicolau, alô? Falar uma coisa. Alô, Dodô? Quem... Opa, quem fala? Tudo bem? Ô, Dodô, Felipe! Ô, Felipe, tudo bom? É o Bob Esponja. Tudo bem, Dodô, e você? Como é que você tá? Felipe do quê? Calça Felipe quadrada. Felipe Almeida da Silva. Felipe Almeida da Silva? Isso. Quantos anos, hein, Felipe? Eu tenho 29. E o bairro que você mora, qual que é? É, vamos ver, o Benja vai aceitar aí. Eu moro na Vila Renato. Renato. Não, Renato ou Renata? Renato. Renata. Ah, Renato. Renato. Benja. É diferente, né? Porque a Vila Renata... Aí já é a sua vila, conhece, né? Seria a sua vila, né, Renato? É, o Beijo está sempre vila na Renata. Vila Renata. Não, mas é. É, né? Sempre. Mas a Vila Renato não é desconhecido pra mim, não. Mas é a primeira agora vez, lembrei do Renato Pé Murcho. Vila é, não é aquele Renato do Zona Santos, Norte. Não. É Zona Norte? Norte, ali perto do Jardim Paquetá, se não tiver enganado. Acertou. Ah, entendi. Paquetá não é aquele palhaço lá, o Paquetá? Paquetá. Não! Patati Paquetá? Não! Pacati Paquetá. Opa! É. Eu quero ir na torcida de Estádio 97, cara. Ah, garoto, você garantiu? Bem, como é que tem que fazer lá a sombra? Tem que estar lá. Olha, você tem que estar a partir dessa. Você Rua tá. Palmeiras. Pode anotar aí o endereço, amigão? Diga aí. Então, a Rua Padre Antônio Tomás, 72. Rua Padre Antônio Tomás, 72, isso. Aí lá tem o portão C1. Você pega o elevador, vai até o quarto andar e você vai ser recebido pelas meninas do camarote único, tá bom? Beleza, Rua Padre Antônio Tomás, 72. Portão C1, quarto andar. Paga muito. Beleza, Sombra. Beleza, cara. Beleza? Ô, velho. Nossa vida. Oi, Dodô. E aí, cara, assistiu o jogo ontem, o que você achou? Você achou que foi falha do Praz, não? Ah, cara, eu acho que também, mas eu acho que não primeiro foi 100% de falha dele, não, cara. O zagueiro deu uma vacilada ali também. Tem que acreditar até o final, cara. Aquela bola ali tem que acreditar até o final. Foi o que a gente fez ali, cara. Você mas, sabe que se eu sou... Você achou, Alex? Não, se eu sou o Luan... Eu não, no primeiro gol, eu não dava o carrinho naquela bola, porque foi o que o Thiago fez, né? Ele deu um carrinho, se jogou... Pra pegar na bola, né? Pra pegar a bola. Eu não sou o Luan, não dava o carrinho na bola por dois motivos. Você corria o risco de fazer um pênalti. Derrubar o cara. Fazer um pênalti, a bola pega na tua mão, você derruba o cara. E o Thiago, que é um bom jogador, né? Um jogador técnico, ele podia alargar a passada um pouquinho e fazer um corte pra dentro aí com um ângulo pra bater de pé direito. E aí sim, né? Dali, se o Praz fica no gol... É que ele não tinha, a bola tava correndo, né, Ale? Não tinha mais como ele fazer o corte, né? Então, ou ele se estica e se joga e bate, ou então a bola ia embora. Eu acho que a bola não saía, não. Saía, tava numa velocidade, não se assustou com ele também? Não, então, ou ele fica no gol, ou quando ele tem essa mania já, não é de hoje. Quando ele sai, ele não cai pra trás. Ele fica em pé, faz um movimento normal. Só que ele sempre cai pra trás pra proteger o cotovelo. Então, aí é difícil mesmo pra fazer a defesa. O primeiro gol, achei que foi uma falha grave. O segundo foi. Não, né? O segundo teve desvio e aí é difícil, né? O segundo, passou debaixo dele, né? Falha do que o primeiro. Eu acho que o segundo gol, um goleiro que nem o Praz, ele tem que pegar. O segundo gol? Pelo menos que foi no meio, né? Se a bola foi pro canto. Eu achei que o segundo gol foi mais falha que o primeiro. Não dá pra virar frango. Principalmente porque a bola foi no meio, né? O segundo ali desviou, né, cara? Eu acho que é então. Esse desvio aí que... Ah, mas a bola foi nele, pô. Ah, mas a bola era no meio, mano, amigo. Mas dá uma desviada e já derruma a trajetória meio. Muda. Se a bola foi pra direita ou pra esquerda, tudo bem, mas ela divide. Mas foi no meio. Ele tá esperando um lado, a bola deu um desvio, um leve desvio ou não, ela desvia, ela já não vem onde você tá esperando, já vai no outro lado. É embaixo dele? É embaixo dele. Embaixo do cara. Então, mano, mas ele tá esperando do outro lado, né? E não outra sei se coisa, é tanta cara, falha assim. Não, não considero. O Prass fez uma defesa ali no final do jogo, cara, é, que isso. Foi um gol que a cabeceada ele fez do Sassá. É que tava bem colocado o Prass, isso, né? Isso, exatamente. Ali, aquilo, ali, mas aquilo ali foi um gol que ele fez, cara. Eu acho tem uma que roupa, né? O Prass já tava entregue, né? Não, tava 2-1, mano. Tão bem quanto esteve em tempos passados aí, mas não. Eu acho que assim... Eu não acho que tem que tirar, não, cara. Eu acho que tem que dar confiança pra ele. Era só um minuto. O Palmeiras não tava entregue, não. O Palmeiras tava buscando empate. Ele teve esse lance do cara cruzar na área lá e a cabeçada do jogador que o Prass fez uma defesaça. Mas tava 2-1. O Palmeiras tomou o gol. E foi um vacilo acho que aos 47 do segundo tempo. E foi um vacilo do Luan. O terceiro gol foi aos 47. Tomou o gol no final, que aí matou o jogo. Eles mataram ali no terceiro. Mas o Palmeiras tava buscando empate. Entendeu? Tava buscando empate. Pode não ter jogado bem. Do Cuca. Não, perdão, desculpa, Domenico. Não, pode falar, analisa a situação do Cuca aí, ó. O Praz tá sendo contestado pela torcida. Vamos supor que ele tire o Praz do time. O Felipe Melo, eu não sei se volta no lugar do Bruno Henrique. Volta, já tá pronto pra voltar. Então, mas é que tá, o Felipe Melo hoje, ele volta com uma condição física abaixo, talvez, do que o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, ele tem feito boas partidas pelo Palmeiras. Tem, é verdade, mano. Às vezes que ele jogou bem, viu? Então, e eu não sei, Domênico, se o Cuca vai colocar os dois pra jogar juntos, porque o Cuca não abre mão de ter o Tietê. Mesmo o Tietê mal, no time do Cuca, o Tietê não sai. Tietê então, foi absolvido, inclusive, viu, mano? E pode jogar, né, quarta. Já tá apto. Tá. Mas então, vamos colocar assim, ó. Você acha que ele não tira o Tietê? Acho que não. Acho que não. Porque o Cuca, sempre quando questionado a respeito do Tietê, ele dá uma importância ímpar pro Tietê. Ele fala que o Tietê não sai do time dele. Então vamos lá. Ele tira do time o Praz pra colocar o Jailson. Acho que ele não tira o Praz, não. O Felipe Melo. Então, você acha que ele tira? A gente já tá cogitando a possibilidade do Cuca sacar o Praz do time e dar a chance pro Jailson. Não sei. Mas vamos lá. Se ele fizer isso, Domenico, ele vai colocar no banco o Fernando Praz, ele deixa no banco o Felipe Melo. E depois ele, numa dessa aí, não volta com o Edu Dracena, porque aparentemente o Edu Dracena perdeu a vaga pro Luan. São três caras cobrões que ele deixa de colocar no time titular. Será que ele não perde o elenco? Difícil falar. Perigoso, né? Hein, velho? Fizer essas mudanças. Ah, tem tudo pra perder, né, mano? Esporte mesmo. Olha o secador aí. Tem tudo olha pra os perder. Secadores aí. Secadores de plantão. Tem antes do Palmeiras também, tá Domênico? É? Vieira. É? Olha aqui todo dia. Não, é que olha aqui o São Paulo. Fez uma pergunta. O São Paulo tá desesperado. O Corinthians tá mal. Também torcendo. Tá torcendinho. Sabe torcendinho? Tô tranquilo, velho. Torcendinho. Ô, meu velho. Então é o seguinte: um grande abraço pra vocês. Quer mandar abraço pra alguém? Manda lá. Ô, Dodô, eu quero mandar um abraço aí pra todo mundo do Instituto Federal de São Paulo, que é onde eu estudo lá. Boa, estudei boa, aí também, lá. Estudei aí. É bom? É bom. Quero mandar um abraço pra vocês. Não, não. Mandar ali. Que isso? Não, é esse aqui. Mano, tá aí? Oi, ah, lá, tá sim. Aqui. Ô, mano, eu sou aquele cara que almoça na Vana Inês lá, já liguei uma outra vez. Que bola, cara. Show de bola. Nossa, a Dona Inês ali é um lugar que eu almoçava ali na Bela Vista. Aí eu comia todo dia ali na Conselheiro Ramalho. E eu sempre trombei aí muitos ouvintes ali da região da Bela Vista. Era humilde, né? A galera que já almoçou a Dona Inês. Quem diria? Não, que almoçou a Dona Inês. Na Dona Inês. Mas o rango ali é legal, mano. Um abraço pro Zé, pro Daniel, pro Paulinho, pra todo mundo. Tá pegando, hein? Você acha que é desculpa, Ale? O Ale gosta de uma senhora, viu, Ale? Você não sabe, mas assim, ó. Ele, quando foi pra Perth, morar na Austrália... O Alê não, mano, né? É, o mano, é. É. Não, tô falando, o Alê. Nossa, o Alê não sabe. É lesado, né, mano? Você não consegue ele gostava, falar até hoje uma frase, né, velho? Ele gostava de pegar a velhinha da casa lá. Glória. Como chamava, Bá? Dona Glória. Né, mano? E viu ela pelada, vai. Não, pegava ninguém. Como não? Você, não, você contou pra nós aí a gente, foto. Gente, e daí se ele pegava a velha? Me chama. Ah, mas agora é a Dona Inês também, quer dizer. Pegava nada. Ô, sombra, filho, e daí? Gente? Eu conheço a Dona Inês. É Inês Brasil, né? Aquela Inês Brasil. Inês Brasil? Nossa, muito sedutora, é frio, realmente. Véio. Um abraço pro você, Felipe. Tudo de bom. Ô, sombra, obrigado, cara. Abraço aí pra vocês. Abração, sou fãzaço de vocês. Boa, velhinho. 71 número lá. Obrigado. 72. 72. Isso. Quase tentando tomar 72. Obrigadão, Sombra. Abração pra vocês. Valeu, velho. A partir das 8 horas. Valeu, cara. Um abraço. Beleza. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Resumo das manchetes. Já? Santos! Let's go! Santos hoje apresentou o Nilmar. Olha, não se machucou na coletiva, saiu inteiro, falou que tá pronto pra jogar. A última partida oficial dele foi em maio de 2007. 2006, quer dizer. Porra. 2 anos de contrato, vamos ver, hein? Scream for me, Corinthians! Agora vamos ao líder mesmo, que não perde faz tempo. E agora vai enfrentar o Parmeira. Deve vir força máxima. Fagner tomou um pisão, mas deve jogar. Hoje o Taffarel foi lá. Sai que é sua, Taffarel! Foi lá hoje, prender lá como pega pênalti. O que foi fazer lá? Será que vai vir a convocação do Cássio em breve? What the fuck now, Palmeiras! Palmeiras se prepara pro clássico, após a paulada do final de semana contra o Cruzeiro. Tietchan foi liberado pela expulsão contra a Ponte Preta, então pode jogar. Borja, Felipe Melo e Guerra voltaram a treinar hoje. É, desses daí mesmo que tá fazendo falta ultimamente é o Guerra só, né? Are you ready, São Paulo? Que isso? Que é isso? Tá vendo? Olha. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que ele é um idiota? Ah, juiz! Idiota não! Idiota! Aí não! É idiota, porque idiota? Safado, sem vergonha! Não, aí não! Aí não! Ô, é. Oh, juiz! Sou juiz! É o juiz! Ah, juiz! Uma vergonha isso! Mas por que vergonha? Vou te falar! Ô, Benjamin, a gente merece, viu, cara? Oi. Eu tava vendo o negócio aí da entrevista coletiva hoje do Leco, nossa, né? Hoje, de novo? Hoje? Pra apresentar o Dorival. É, pra apresentar o Dorival. Aí ele, no meio da entrevista, ele ainda se justifica. Olha, não é a primeira vez que estamos no Z4. Não é a primeira vez que estamos no Z4? Não é a primeira vez que estamos no Z4. É o índio, é o índio. Ou seja, né? Já passa aquela impressão de tipo que já quer jogar. Tá se acostumando. Não, é coisa tá bem de político, né? Aquela coisa bem de político. Aquela coisa assim. Mas como não, penúltimo... olha, falta merenda, mas ó. No qual gestão não faltou merenda, não é mesmo? É. Já mas como o penúltimo. Né? Mas como penúltimo colocado é a primeira vez. Primeira sim. Vez, nunca aconteceu. Como penúltimo, São Paulo nunca teve. Nunca teve. Ah, mas não importa, estando no Z4. Penúltimo, faz, último. Penúltimo, é. Último. Estão de brincadeira, não importa. É. Mas então você vê, cai o do naipe, mesmo jeito. Você vê o naipe das figuras que pode hoje torcer, comandam o São Paulo não, Futebol assim, Clube. Pode torcer, porco. Não, não, pior, não, Marcão, torcendo, ah, é que se também tivesse a outra turma de lá, eu coisa, também não boto fé em nada ali, igual, viu? Velho. Brincadeira. Mas, ô Sombra, vou te falar. O foi. Negócio é o seguinte, cara. Viva o 3G. A Série B é a praia grande do futebol. Ninguém quer ir, mas quando tá lá, você se diverte. Cara, mano. Olha, assim. mano, o Inter se diverte, mano. O Inter não tá gostando muito, não. O Inter tá adorando a Série B. Os caras tão quebrando tudo lá, velho. Tá feia a coisa lá. Ô, Dodô. Oi. Ô, Dodô. Fala aí, você quer saber? Eu queria até ver, eu acho que precisa dar chance pros amigos do Moto. Eu até mandei aí no nosso grupo. O Mota tá com uma assessoria aí, mandei aí pra vocês, darem uma olhada. Eu vi, assessoria. Ô, Motinha, que isso? Você tá com assessoria agora, cara? Olha lá no grupo lá, ô, Dodô. Ele mandou no grupo, Domênico. Olha aí. O Mota não tá no grupo. Olá, Vieira. Olá, assessoria. Assessoria de blogs. Assessoria de blogs. Nossa. E aí? Você tá cansado? Olha. Fala o quê? Eu não cheguei no nível do cara. Ele tá ganhando. Assessoria pra presidente de clube. E já me falaram que ele tá bem, que o negócio dele tá. Ah, meu, tá indo bem. Quem pra caramba, sabe, lá. Né, Benjo? Um dia eu chego no seu nível, assim, né? Da assessoria pra presidente de... Tá pegando uma moeda. Começa por baixo, Mota. Bom, o cara começa por baixo, Mota. Beijo, calma. Né? Foi lá, começa com os blogs, depois você vai subindo aos poucos. Um dia e aí, lá. Tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda ter que pagar antecipado o táxi e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Para pegar seu cupom de desconto, é só acessar no seguinte link, corp.99taxis.com/estádio97. Vai lá, anota aí, olha, corp.99taxis.com/estádio97. Você vai nesse link, indica a empresa que você trabalha, de repente até a pessoa que faz os contratos aí de transporte, de translados aí da sua empresa, tá bom? E aí você vai ganhar um cupom de R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. Quem liga aqui no estádio dizendo voo de 99 Corp, ganha um kit contendo caneta, suporte para celular, de carro, copo personalizado, porta-cartão para celular. Legal demais, hein? Esse é o Estádio 97, trazendo aqui agora as cornetadas do Estádio 97. Corneteiros! Do Estádio 97! Mano é gay. Isso. Eu tô ligado que beijou bota na boca. Isso. No Benjamin cê leva a fuma a noite toda. Isso. Rebola tanga de sunguinha rosa. Avisa lá pro freguês. Isso. Olha pra cá e me responde uma coisa. Como é que pode umas ideinhas de trouxa? Dois mundiais e uma só liberta. E aí, Dudu? Thiago aqui de Ipiranga. Fala pra esses caras aí. Que bagulho é louco. Aqui é Palmeiras, mano. Opa, é nós. Boa, irmão. Ai, esse bagulho é louco, primeiro, né? Cidadão. Ó, faz um gargarejo com maisena pra ver se engrossa essa sua voz. Além de ter a voz fina, é fanho. Vai, Vamos lá, mais uma mensagem. Fala, galera. Então, a mão que dá é a mão que toma. Vocês lembram que no Paulistão, o Corinthians estava totalmente sem esperanças. Tudo virou quando ganharam aquele jogo muito louco lá contra o Palmeiras. Pode escrever, a boa fase acaba na quarta-feira, que é Danilo Palmeirense. Vai acabar na quarta. Esse ouvinte, tá vendo? Vamos ver o sobrinho. Tá todo mundo sabe. Amigos, podem acreditar. Sobrinho, acreditem em mim. Suininho maldito. Pode ver, vai ver. O cavalo paraguaio mostra os dentes quarta-feira. Fica tranquilo, Marcão. Na quinta você está convidado, Marcão. Certeza. Você está convidado a colocar a música. Cavalo pro céu. Juiz. Não fala assim, é seu irmão, ele te ama. Cavalo aqui, juiz. Ô, mano. Mas, mano, é uma coisa que eu não entendo. Ô Benji. Vamos supor que o Palmeiras... Vamos supor que o Palmeiras ganhe quarta. Normal também. Mas de repente vai que abre um... O Palmeiras empata com o Corinthians na liderança? Não. Não? Não, mas não, mas espera aí, Benjamin. É um jeito também. Então pode ver. Uma derrotinha vai bem, né? Eu tô sem a tabela aberta. Só perguntei isso. Tô sem a tabela. Ai. Hoje eles estão 13 pontos atrás. Peraí, Benjamin. Benjamin. Chupa aí, Domingos. Não, mas peraí, você é outro. Não, eu sei. Ele pode me chamar. Trouxa não. Não tem problema. Você pode me chamar, mas você ainda acho que você é um cara. Acho que é um cara inteligente. Se o Corinthians perde o Palmeiras, não é essa tranquilidade que você tá falando, não, filho. Não muda nada. Na tabela sim, mas a moral não é assim não, Benjamin. Psicologicamente você, parece que o senhor não conhece o clássico Palmeiras e Corinthians, hein? Psicologicamente que isso, rapaz? Você acha que se o perder o Palmeiras, o Carilli vai ser mandado embora? Não, o Carilli não vai ser. Vai dormir, Carilli, ninguém fala assim. Alguém aqui falou que o Carilli vai cair. Trouxa sem neurônio, mano. Tá perdendo a nossa. É assim. Se encosta no moto aí, o Corinthians. Veja seu coxinha. Cartão amarelo pra você. É, trouxa. Tá amarelado. Você percebe, Soma, que eles ficam nervosos quando eles pensam na possibilidade de perder. Realmente. Aí, ó, já tomou amarelo. Continuando amarelo. O momento do Corinthians do campeonato é muito ruim. Começa a derrocada quarta-feira. Pode me cobrar. Me cobrem. Você acredita nisso, me cobrem. Nem você. Pode me cobrar, pô. Nós vamos descobrir de porrada, seu trouxa. Aí, beija São Paulinho. Aí, justo. Ameaça, velho. Tá vermelho. Vermelho. Vai deitar lá. Vermelho. Aleluia. Aleluia. Aleluia. O desespero é uma coisa impressionante, meus amigos. É desespero. Mostrou um nervosismo. Então, botou esse cartão vermelho na vida. O Palmeiras vai ganhar e vai ser... O que aconteceu com o Palmeiras? Vai acontecer com o time dos caras. É igual. O time tá nervoso. O desespero vai... Opa, o que vocês estão loucos, vocês vão ver. Vamos lá, continuando com as cornetadas. Continuando com as cornetadas no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E aí, Domênico, um recadinho pra você. Segue o vice, porque o líder tá longe, hein, malandro? Esperando Maciel de Paulo Jaraguá. Vai, Corinthians, chupa a porcada. Nossa, pegue o vice. Que jorrada, hein? Vai lá, boa segue. Noite, amigos. Ô, Domênico, você tá pegando muito leve. Com o investimento que o Palmeiras fez, cobra esses caras aí, Domênico. Põe os caras pra jogar bola. É. Porra, o é Domênico, obrigação esse cara ganhar quarta-feira e tirar três pontos do Corinthians. Não tem outro resultado aceitável quarta-feira. Tem que ganhar isso aí e tirar os três pontos deles. Abraço a todos, Marcos Mena Barreto. Aliás, flamenguista. Olha, flamenguista. Eu sou o treinador do time, eu vou colocar os caras pra jogar, vou ter que cobrar. Eu só queria dar parabéns pro Dodô, que eu amo de paixão. Obrigado, né? Fala da Naba! Como você é falso ali? Que ele tem o um poder realmente que é difícil de lidar, né? Que ele ligou ontem, derrubou o técnico lá no Paraná. Ele foi lá derrubar o cara. Não derrubei. 13 jogos, o Dodô já derrubou o homem. E o Paulo Autori sambou também, né? Ele pediu demissão. Ale, presta atenção. Ele pediu demissão. Ale, presta atenção. O cara é ruim. Não sou eu. O cara é muito fraco. Deitado, o cara é ruim. É capaz do Autori pintar no São Paulo, hein? Ah, com certeza. Eu acho que vai, como... Já tinha um bochicho semana passada. Agora ele saiu, pediu demissão. Olha, o Guerra postou um vídeo na internet, né? O filhinho dele, legal, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. É isso aí. Bom, graças a Deus. Ótimo. Vamos lá, mais uma corneta. Dodô Cururu, chora Copa Rio, não tem mundial, maior piada do Brasil. Dodô Cururu. Então é pinga. Não ganha nada esse ano, hein, Dodô? Ainda digo mais. Termina atrás do São Paulo esse ano. Aí é humilhar demais. Pra torcida do São Paulo. Fica quieto, marmota. Valeu, rapaziada. Ai, falou o índio, velho. Jorrada, hein? Nossa, mas o cara é um idiota. O que eu vou responder pra um cara, né, que fala que o Palmeiras vai ficar atrás do São Paulo, velho? É um idiota, né? Vou ter que apoiar até o Palmeiras. Não dá, né? A pontuação não é bom. Mas mesmo assim, é um trabalho. Não dá. Poderia... Qual que é a música? Do Cururu. Chora a Copa Rio. Pega o Mundial e vai pra... Não. Que é isso? Assim não, Marcão. Ó o Marcão, Dodô, deitando. Cadê o cartão? Cadê o chapéu, senhor Marcos? Cadê o chapéu? Mas espera só um minuto. Borges. Levaram. Tá aqui, ó. Levaram, o chapéu tá aqui. Pode cortar aí atrás de você, burrão. Mas, ô Sombra, isso é normal. O desespero é uma coisa que é legal. O desespero não é nada legal. O desespero toma conta do corintiano nesse momento. Eles vêm São Paulino na quarta-feira, o Palmeiras aí, e vai se borrar mesmo. O cara é São Paulino. Se borrar mesmo aí, ô trouxa. Não ouviu, não? Eles estão tremendo, Dodô. Porra, se tá dentro de... Só pensa nesse jogo dele que começou o ano, filho. O Corinthians tá tremendo, é isso que eu ouvi. O Corinthians, ele tá 9 pontos à frente do segundo, Suíno. Quem tá tremendo pra quem aí? Temos três voltas de vantagem em cima do segundo colocado. Segura a quarta. Olha essa agressividade, Dodô. Segura a quarta aí que você vai segurar. Estádio 97 tem oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. O mano agora vai falar da Bozano. Fala, moleque. Opa, é isso aí, Sombra. Porque, ó, eu tenho que estar garantido aqui, eu tenho que estar cheiroso, né? Porque eu não canso de comemorar gol, é toda hora levantando o braço. E é por isso mesmo que eu preciso ter esse Bozano Extreme na minha vida, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqui. 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, rapaziada, moleque, a Bozano traz esse novo desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza absoluta que Bozano Extreme 72 horas te dará muito. Mas te dará muito. Mas te dará muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte que foi esperto, liga aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, não. Você vai ganhar. Vai levar para casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando que você, ouvinte da Energia 97, já tem onde adquirir os seus pacotes para a Copa do Mundo na Rússia. É, a Copa do Mundo na Rússia já tem os seus pacotes à venda através da Stella Barros Turismo. E com vários roteiros para você, desde aquele que quer só assistir a primeira fase até aquele roteiro que inclui a Copa do Mundo inteira, tá bom? E o pessoal da Stella Barros, ah, que assessoria bacana para que você, viu? Guias brasileiros, guias russos, dando toda assistência para você durante toda a Copa. É legal demais. E você pode parcelar o seu pacote para a Copa em até 11 vezes. Então ligue na Stella Barros. O telefone é 2166-2250. Repita. 2166-2250. Informações também no site stellabarros.com.br. Stella é com um S, né? Stella S mudo e com dois L's. stellabarros.com.br. Faça a sua ligação. Garanta o seu pacote em 11 vezes, já fala com os seus amigos, aí combine, porque Copa do Mundo é aquele torneio que geralmente os homens muito costumam legal, né? Combinar com a galera, né? Vai aquela turma, a mulherada fica em São Paulo, sim, fica pelo Brasil e os caras tá vão tudo, né? Lá pra Rússia, ah, né? Tá aí, só aí. Pra ver jogo, é claro. Só pra ver jogo, é claro. A Rússia, como diria um apresentador, né? Rússia é logo aí, hein? É logo ali. Rússia. É verdade. Fala Rússia. Rússia. Lembra que, inclusive, as russas são feias. Não, não. As russas são feias. Então, você esposa, não tem nada que você ficar pensando assim, mas vai lá. Fala das tenistas. Não. As russas são feias, tudo um monte de Putin vestindo saia. Xarapova, Xarapova é americana. É americana. Não, mas americana. Explica pro Mota, viu? Xarapova. O Mota não gosta. Graças a Deus. Isso é o que ele fala pra nós no ar, né? É. Mano, tem uma menina dando em cima de mim aqui no Twitter. McDonald's, ela é cega, tadinha. pode ser cega, mas que é gostosa. É mesmo? Quem é? Eu acho que é uma profissional do amor aqui. Eu também acho. Não, não pode ser. Só vou ver a foto, Mota. Deixa eu ver. Atenção, tem mulher dando em cima do Mota aí, ó. Vamos ver. Beleza. Deixa eu ver. Cadê? Ah, Motinha, desculpa, aí tem. Deixa eu ver, Mota. Ou é aquele pessoal que faz isso aí pra roubar os rins dos outros, velho. Lá, tipo, Boi Preto lá. Conhece Boi Preto. Isso aí trabalha com isso aí. Será? Uhum. Ah, é? Trabalha com isso aí? Como assim? Você também trabalha com isso aí, chefe? Eu não. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também é oferecimento do Banco 24 Horas. Você não paga nada a mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. Agora é hora do momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Não tem mundial! Chupa, Domênico! Tem mundial. Chupa, Domênico. Mega no Mial. Ah, frouxo. Oh. Não tá expulso esse trouxa, hein? Né? Voltei, cara. Vou expulso o quê? É 3 anos de suspensão. Ele tudo que ele quer, Domênico. Ah, 3 anos de suspensão? O que mais você quer? Vai. Alô? Será que você consegue outra, Domênico? Você consegue duas, Domênico, hoje? Ué, quem fala? Hernani. Abaixa o volume, amigo, do seu rádio. Abaixa o volume do seu rádio. Tá com medo, Mota? Pede pra sair. Nossa, que isso? Ele falou, tá louco. Ô, tá tomando coisas aí, hein, velho. Nossa, parece que o telefone tá bem ligado. O Hernani tá no aquário, velho. Manda o nome completo, velhinho. Hernani Viana Teixeira. Tá, mas a gente vai pedir de novo pra você desligar o rádio. Tá desligado. Não, não tá, que eu tô te ouvindo aqui. Tô ouvindo você. Tira do Viva Voz. Caiu. Sombra! Aí olha, assim também é sacanagem, hein? O cara foi tirado do Viva Voz. O cara foi tirado do Viva Voz, apertou o vermelho, velho. Não, velho, isso é burro. Não, burro. Não, burro é Marcão. Burro é Marcão. É burro. Próxima vez, manda ele abaixar o volume só. Foi apertar o Viva Alô. Voz lá. Vamos lá, de novo. Quem fala? Jonatas. Ô, Jonatas. Jonatas. Isso, tudo bem? Tudo bem. Jonatas do quê? Jonatas Tolentino Pereira. Ah, Tolentino, né, Domênico? Tá. Quantos anos você tem, Jonas? Eu tô com 29. 2.9. E o bairro? Itapevi, cidade de Itapevi. Opa, São Itapevi. Paulo. Itapevi. Ah, é ali, Itapevi, né? Não é bairro, é município. Boa. Isso, exatamente. Ô, Domênico. Fala, meu velho. Eu quero ir na torcida estádio 97. Boa, você vai estar lá na quarta. Que hora, Sombra? A partir das 8 da noite. A partir das 8 na rua Padre Antônio Tomás, é isso? Padre Antônio Tomás, 72. É, decorei, Vílio. Decorei. Padre Nossa, Antônio Tomás. Tomás Portão C1. C1. C1? Isso. Ok, Dodô, valeu. Ô, meu velho, algumas informações aí, né? O Tietê foi absolvido, vai poder jogar o jogo, né? Certo. É, tem uma outra informação. O Moisés. Guerra também. É, o Guerra tá liberado, bom. O filhinho dele, graças a Deus, melhorou, né? Tá tudo bem, vai pro jogo também. Tudo bem é com ele. E o Moisés já tá fazendo treinamento físico. Aí sim, acompanha. O que é isso? Tá doida aqui, gritando quem aqui, é essa louca aí, ó? É a mulher. É palmeirense ela? Palmeirense. E um curto. Deixa eu te perguntar, pode ir acompanhante? Não. Torcida, não é torcida única, única, vaga, né? Vaga única, tá bom? Beleza. Ela vai ficar em casa lavando a louça. Então, só pra concluir. Ixi, mano, vai dar confusão. Vai dar B.O. Vai pede pra ela ligar depois aí, quem sabe ela não consegue a vaga, né? Fala pra ela, não tem novela agora. É. Não. Isso! Nossa, você tá louco! Nada, velho. Não, é mundo novo, né? Que isso que aí. É mundo novo. A Bibi fugiu com o ladrão. Que machista, velho. Você tá louco. Ó, vai ver a Bibi lá e o traficante. A mulherada. A mulherada. A mulherada gosta de ouvir o estádio. O SPTV aí. As mulheres gostam de ouvir o estádio. O Carlos Tramontina lá chamando. A mina gosta de futebol, louco. Jornal. E o Felipe Melo também já treina com carga normal, hein? Voltou em 4 semanas. O prazo inicial era de retorno em 6 semanas. Já. Vamos completinho. O que foi que você tá falando aí? Vamos completinho pra cima dos caras. Do carga normal. O que é? Falei alguma bobagem aqui? Ah, ele tá te zoando, né? Porque não sabe desse... Então, mas você sabe que tem... O Ale, explica pra ele que é carga normal. Ah, isso é um jumento. Treinamento com carga normal e outra louca que tá gritando lá que sem ela... O senhor falou. O senhor tá de olho em senhor aí. Sem ela ele não vai, ela falou. O idiota. Mas você é meio pau mandado dela, hein? Tolentino, é um capachão, hein, Tolentino? É PM. Fala, velho. A gente tava na rede social da dona Leila lá pra tentar ganhar o par de ingressos, né? Ah, e a gente não conseguiu. Mas eu consegui pelo estádio 97, né? Boa. Ela ficou com inveja. É, você vai ficar de boa, ó, mano. Sabe o que ela tá perdendo? Tem comida. O lugar é bom. É bom. Nossa, mesmo. Muito bom. É muito bom. As recepcionistas são lindas, né? Ali só fica né? A nata. A nata das meninas bonitas. A mulher não vai deixar o cara ir, ô louco. Imagina, mas, não, relaxa, é só futebol. Ô Motinha, a dona Leila, então, ela tá fazendo igual o Silvio Santos, ela levanta ingresso e joga pro alto, assim, quem quer ingresso? É isso mesmo? Ó, tô falando, né, meu? Fala demais. Fala um negócio. Deixa a moça, rapaz. Meu, como é que vocês aguentam, velho? Ô, Tolentino, você é um capacho, hein, velho? Dominado. Pera aí, bicho. Só falta botar uma cela em você, velho. Prende ela no quarto, mano. É isso. Depois você fala com ela. Vixe. Fazer o quê, né? Pau mandado, hein, velho? Ô, Jonatas, palpite, então, pra quarta-feira. Mas pergunta pra ela primeiro. Ah, ela vai deitar em cima, né, Sombra? Nós vai deitar 4-0 fácil. Opa, que deitar, que deitar embaixo é um pouco complicado. Esses trouxa aí, ô, Sombra. Deitar, velho? 4-0, velho. Nós vai deitar. Vai deitar? Fala, meu velho. Coitado, velho. Vocês vão ganhar do Corinthians. Vocês vão deitar no Corinthians do Ale Oliveira, não acredito. Ah, com certeza, né, Sombra? Ó... Eu vejo o pessoal reclamando do Palmeiras, da fase do Palmeiras, mas assim, o Palmeiras não tem deixado de jogar bem nos jogos, entendeu? Não, imagina. Então, eu tenho visto... assim, Não, o Palmeiras tá jogando legal, entendeu? Mas tem sido superior, tecnicamente, do que os adversários. Nossa, infelizmente, a bola não tem entrado, mas... Aonde, velho? Você tá vendo outro jogo. Você não pede aí pra dona Leila aí uma córnea nova. Ah, não, mano, você tá louco. Ô, Jonatas, um abraço pra você. Jonathan. Boa torcida, estádio 97, tá bom? Valeu, Sombra. Valeu, cara. Abraço, valeu, até mais. Valeu, um abraço. Vamos lá. Falou. Segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal. Estrala. Vai o Bambi. O Ale agora vai. Vamos lá, vai Ale. Vai Ale. Vamos lá, vamos cantar, amigos. Vamos Ale. Vamos lá. Essa é a melhor música. Agora Ale, vai. Ai, ele é gay. Ai, ele é gay. Tem um moto é gay, você falou? Isso é normal. Não, eu não falei. Mas ele é. Sim. Falou que é, mano. Eu não gosto dessa música. Também acho não... lindo. Né? Deu químico. É ridículo. Não sabe quando não casa. Mas você canta legal, você canta com gosto, eu já percebi. Você não gosta, mas canta com gosto. É mais por obrigação, né? Alô? Chegando agora. Um grande profissional. Quem fala? Alô? Opa, quem fala? Alexandre. Opa. Alexandre. Do quê? Alexandre. Olá, eu sou o Ali. Alexandre Picholari. Como é que é? Não entendi. Alexandre Picholari. Picholari. Isso. Quantos anos você tem, meu velho? 46. E o bairro que você mora? É, Vila Nova Cachoeirinha. Vila Nova Cachoeirinha. Ah, Zona Norte querida. É. Isso mesmo, Zona Norte querida. Querida. Ô, Domênico. Fala, meu velho. Eu quero ir no estádio 97. Pô, mas só não. Palmeirense. É, velho. E na torcida estádio 97. Isso, torcida estádio 97. Boa, garoto, já tá garantido aí. Rua Padre Antônio Tomás. 72, a partir das 8, né, Sombra? A partir das 8 da noite, isso. Portão C1. Boa. Opa, valeu. Bom, quer saber? Chega lá e já Sombra, é nóis. Esses malucos aí devem ser tudo figurante contratado pela Leila, mano. Não, ah, é não, mano. Não. É verdade, Motinha. Não é torcedor, não. Não, a Leila tá abrindo crédito pra vocês lá, mano, pra pagar a dívida. Nossa, chupa aí, trouxa. Para de dever aí, ô mané. Ah, deitou, hein. Não para de dever lá pro governo, trouxa. Ah, não. Meu time deve, mas é líder. Tá devendo. Meu time é devedor, mas é líder. Ah, mas deve, não importa. Olha, e aí, os caras têm inveja até da Leila, velho. É brincadeira, velho. Os caras têm inveja de tudo. Tudo, não velho. Não precisa ficar tudo. Bravo, não, mano. Peraí, Da Leila. É. Da Leila, eu não tenho inveja, eu tenho dó. Ô, velhinho. 100 milhões num time que tá naufragando. Tem dó. Ela só lucrou mais de um bi, mano. É, vamos ver. Não sei. No Corinthians eu sei o que ela ia fazer. O dinheiro dela é pro saco, igual foi lá do Kia. É. O juiz do jogo do clássico vai ser o Voada, hein? Esse maluco ferra o Corinthians assim. Ferra. Caiu, ó. Escuta. Caiu na área, ele dá pênalti pro Corinthians, viu isso aí? Caiu uma mosca lá, é pênalti pros caras. Domênico, ele não precisa nem ser muito dentro da área, não, hein? Tá querendo jogar com 13, mano. Não, pelo contrário. Inclusive, no último clássico, não sei se você se lembra, pra variar, o Corinthians ele foi prejudicado pela arbitragem, mesmo assim ganhou do teu time. Aqui, mano. Informação, né, do Voaden apitando jogos aí do Palmeiras. Foram 29 jogos, 8 vitórias do Palmeiras, 8 empates e 13 derrotas. Apitando o jogo do Corinthians, o Voaden 36 jogos, 19 vitórias, 13 empates, só 4 derrotas. Toma. Ué, isso porque seu time é incompetente. Ué, ninguém falou nada. Ninguém falou, só tô passando um dado do Voaden no jogo. O senhor tá insinuando coisas. É bom a gente ficar de olho aí no juiz. Ele falou que o Corinthians ia ser prejudicado, ele mano. Falou que com o Voaden eles iam perder. Esse cara é antes. Eu vi como é que é antes aí. Eu vi os números aí, eu vi. Mano. Tá certo. Alexandre, deixa o seu palpite então pra quarta-feira. Jogo que você estará lá acompanhando com a torcida Estádio 97. É 2x0. Com dancinha e tudo. Tá bom, com dancinha e tudo. Contra, é. Igual o Zé aquela vez. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você, bom jogo. Falou, foi uma honra, um prazer falar com você. Valeu, velho, obrigado. Valeu. Falou, toda sua, valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Vem dar pra mim. Oi. Vem, Benjamin. Oi. Vem dar pra mim. Alexandre Rodrigues. Vem, Benjamin. Oi. Vem dar pra mim. Oi. Vem, Benjamin. Vem dar pra mim. O chefe canta com mordendo o lábio, velho. Ele dá uma sensualizada. É, ele morde o lábio quando ele canta a música. Mas que ele lembra de alguma coisa, né? Isso aí, mano, eu vou falar. Ele deve salgar aquele camarão pistola dele lá. Esse peixe é tilápia. É, certeza, velho. Ô, Benja, cuidado que o chefe tá afim de você, velho. É. Alô? O chefe mastiga com o bumbum, cara. Isso. Quem fala? Ô Sombra. Pode falar, Benjamin. Você percebeu que eu não respondo pro cidadão? Por que você não está respondendo? Você é idiota, né? Ah, cara. Aí depois começa a falar na rede que é um trouxa. Eu liguei aí você aqui, fica falando. Eu dei uma saidinha. Eu liguei 5 minutos pro meu psiquiatra. Ele tava ouvindo o programa. Ele falou pra mim: não fala com esse idiota. Porque isso afeta ele e não a você. Viu como ele fica nervoso? Então ele fala, eu tiro o fone, Sombra. Não faz isso com o Motinha. Pô, coitado. Que isso? Aí depois os caras queimam ele e fica putinho. Já deitado agora no moto, hein? Vamos lá. O teu nome completo, meu velho? É Rafael, com PH, Roble Brandão. Liguei Rafael com PH, hein? É Rafael, né? É Rafael. Rafael. E quantos anos você tem? Eu 29. 2.9. E o bairro que mora? Eu moro no Adalgisa. Ah, Adalgisa, ô Benjinha. Pô, isso é nome de cantora e é, olha, é um bairro. Adalgisa? E tinha nome de Miss, Adalgisa Colombo. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez, bairro. Né? Primeira vez? Não, já é a segunda vez. Liguei uns dias atrás, hein? Caramba, hein? O Benjamin achou que era a primeira, não era? Não. Oi? Não, não, nada. Tá. Então, tá, olha, bom. Mas o... E aí? Não, então... não, é que... já... e aí? Se é o mesmo, não, se é o mesmo. Ah. Porque eu morei na Vila Iara, mas eu trabalhava lá, é Osasco. É. É Osasco, é isso aí. É. Tá vendo? Chupa a mota. E o time, Mota, brother? Tá bravo com o Benjinho agora. Tá. Palmeiras. Nós, Verdão. Nós, Verdão. Verdão, Verdão. Pra quem vem numa sequência grande de derrotas aí, estão ligando bastante, que né? Ah, mas se não fosse o ingresso... Cadê o ingresso? Porque não estavam ligando, não. Só na São Paulina. Sequência de derrotas, tá maluco? Já perdeu duas. Tinha quatro vitórias no Brasileiro seguida. Mas já perdeu o quarto, não perdeu na quarta. Mas não, duas, mas no Brasileiro vinha de quatro vitórias, tá louco? Duas derrotas seguidas, já acabou. É, de derrota vocês manjam, né, Maltinho? É, sim. Então, derrota manja mais coisa também. Não, mas ele nunca caiu. Isso é verdade. Nós estamos com um curso de especialização. De derrotas, é. Ô, meu velho. Aí vocês mandam. Nós temos algumas novidades, talvez tenhamos, né, algumas novidades para esse jogo aí. Eu não sei se o Cuca vai escalar o Felipe Melo, mas parece que está à disposição o Felipe Melo. O Tietê foi absolvido, né? Tá. E o Moisés, ele não é que ele vai estar pronto para esse jogo, mas ele tá quase pronto para voltar já. Uhum. É, todo mundo falava de 9 meses e tal, de recuperação, porque foi uma contusão bem grave no joelho, mas ele já faz um treinamento físico aí, né? É, são algumas informações até boas, porque o Palmeiras tá precisando de alguns jogadores nessas posições aí, né? Ah, então, pelo meio-campo do Palmeiras, eu acho que o Zé Roberto, ele... Eu não sei, ele tava mal na lateral, o Cuca colocou ele no meio e eu acho que ele tá muito lento também no meio campo. Zé Roberto? O Zé Roberto, cara. E eu acho que se o Felipe Melo voltar, eu não sei se ele vai jogar titular, se o Cuca colocaria ele titular. Porque ele também, ele de volante, ele tava meio lento, né? O meio de campo do Palmeiras tava meio devagar. É que o Felipe Melo é mais posicional, né? É um cara que trata muito bem a bola, mas ele... Mas é o Felipe é mais primeirão mesmo, né? Primeiro volante, mas né? Não corre muito sem bola, não corre mas não. Mas tem um passe bacana, hein? E o Zé é muito duro falar isso, porque eu gosto muito do Zé. Eu também. Mas a idade chegou, né? Ah, ele atrapalha menos no meio do que na lateral. Essa é a realidade. É verdade. O Zé vai parar esse ano, não tem jeito, né? É, o Zé Roberto, eu acho que não dá. Eu sinceramente, eu gosto dele. Ele jogou muito ano passado. Ele tava bem, só que caiu bastante, né? É que é estranho, se pegar o time inteiro, ele caiu de produção, né? É, o time... O Fernando Praz ontem, eu acho que ele falhou no primeiro gol, e o segundo gol, por mais que a bola tenha desviado, ele estava inteiro na bola, né? A bola passou embaixo da mão dele. O Tietchan tinha caído de produção também, ele deu uma melhorada nesse último jogo, eu acho que ele jogou bem. A lateral, o Egídio, pelo amor de Deus, cara, o Egídio... Eu gosto do Egídio também, mas ontem jogou mal demais. Tá difícil. As posições que o Palmeiras deveria ter se preocupado um pouco mais são as laterais. É que o Palmeiras ele teve um problema sério aí. Porque eu acho que foi até iludibriado, sabia? Porque você vem do ano passado com o Fabiano, que renovaram, não jogava fraco, né? Mas ele, como ele fez o gol ali, e ele tava bem, jogando bem até, inclusive, incrível. Talvez tenha sido a melhor fase do Fabiano, foi o ano passado. Ele jogou bem e os caras renovaram com ele, então pensaram assim, bom, na lateral temos lá o Jean e a reserva é o Fabiano. Beleza. Do outro lado temos o Zé Roberto, que tava jogando bem até o ano passado. E Egídio. Beleza. E não se preocupou. Só que o Egídio não vinha jogando muito bem o ano passado, tanto que não tava jogando, quem tava jogando era o Zé. Mas o Zé, a idade pesou, chegou. O Zé não consegue mais jogar na esquerda. Então a gente não tem lateral esquerdo praticamente. Né? Porque o Zé Roberto já não consegue jogar lá. O Egídio não tá bem, fica praticamente sem ninguém. Improvisa. Do outro lado, o Jean machucou. Contrataram o Mike. Nas pressas aí. E o Fabiano não vem sendo aproveitado porque também não joga bem, não vai bem. Foi o melhor dele o ano passado, foi a melhor fase do cara. Agora voltou ao normal. Então, é isso aí. né? É isso aí. Também tem uma notícia hoje que talvez o Palmeiras tava... Aliás, foi oferecido pro Palmeiras um lateral que era do Manchester, né? Um tal de... Acho que é Fábio o nome dele. Ah, eu não ouvi falar isso, não. Ele que era dos gêmeos? É, do Fábio e Rafael, né? Vocês ouviram isso aí? Foi oferecido pro Palmeiras e pro Cruzeiro. Mas ouviu o que tava trazendo ou é a sondagem? Não, é uma sondagem que ele foi oferecido pro Palmeiras e pro Cruzeiro. Aí na reportagem até fala que o Cruzeiro tava com problema lateral também, tava sendo improvisado lá. É. E, bom, não sei. Bom, esses vamos aguardar. Eles vingaram, né, Ale? É, assim, eles estão bastante tempo. Um é, mas ficaram ali coadjuvante. Mas não arrebentaram, total, não arrebentaram. Né? Então tá bom, Rafael, um abraço pra você, boa torcida na quarta. Eu quero ir na torcida, estádio. Torcida, estádio, o quê? 97, pô. Boa. Aí, rapaz, tava fácil, hein? Pô. Que moleza. Já tá lá, meu. Beleza. A partir das 8 da noite, lá na rua Padre Antônio Tomás, 72, entre pelo portão C1, pegue o elevador, desça no quarto andar, tá bom? Tá, tenta lembrar disso. Não. Já esqueci, já. Anota aí, pô. Anota, cara. Anota. Não, peraí, tem que dar um jeito de você guardar isso aí, porque vai ser... Você ouve no replay. Porque quem ganha o direito de ir e não vai, entra pro nosso livrinho... Lista Negra. Não, eu vou, com certeza. É. O livrinho maldito do estádio. É. Todo nome que entra nesse livrinho... Tem muita gente, Sombra. Tem. O Bá tem todos anotados. Tá anotando aí, anotou, meu velho? Aí nunca mais tem direito a ganhar nada. Anotou? Mas nem salário na vida vai ganhar mais. Só um minuto. É isso. Anotou? Não, repete, por favor. Rua Padre Antônio Tomás, 72. Tá. Olha o medo. 72. É, isso. Aqui, portão. Aqui, ó. Portão C1. Quarto andar. Elevador. Portão C1. Quarto andar, tá bom? Isso. É, você não ganha nunca mais nada na vida. O Eduardo Batista uma vez faltou na promoção. Faltou na torcida estádio 97. Tá pagando até hoje. O Lucha também. O Lucha foi lá atrás. Ele não veio, se ferrou. Então falou, amigão. Um abraço. Só mandar uma moela pra Bruna, minha namorada. Um abraço pro meu irmão, Zé Marcelo Júnior, que é o Di Maria, que tava no estádio. O Di Maria, que foi no estranho. O meu pai, o Marcelo. Pessoal da Ótima, que trabalha comigo. E a galera do Grupo Palestrinos. Obrigado, viu? Deixa o cara, mano. Fala todos os seus atos. Cala a boca, o cara tá mandando abraço. Nossa, só, que deitada. Só mandar um chupa pro Flávio, pro Mimoso, pro Bronzelli. É uma guila, mano. Você não vai cair. Manda mais o grupo aí dos atos. Deixa o cara. Olha aí, ó. É isso aí, um chupa do coral do estádio. Um abraço, desculpa até mais. Desculpa pelo Mota, um abraço. Esse foi o momento Sem Parar. Aí eu acho que... Mota, só um minuto, a gente tá falando do Sem Parar. Você não pode ficar retrucando as pessoas assim, cara. Ué, o trouxa fala desculpa pelo Mota. Tá vendo? Quer aí, falar do tá agressivo. Mensagens agressivas não podem estar dentro de um contexto do patrocinador. Exatamente. Né? Então, Mota, não seja danoso ao programa. Tá bom. Mano. Vamos lá. Quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá para comprar o seu Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o seu Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida, no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. É ou não é, narigudo? Olha, já imaginou ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então, olha, presta atenção no Festival Taxa Zero Nissan. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, agora fabricado no Brasil. O único SUV da categoria com câmera 360 inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito, muito, muito mais. Tudo isso com taxa zero e em 24 vezes. Ou... se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, câmbio X-Tronic, CVT e muito mais. E você pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero. E ainda pagamos 100% da tabela Fipe no seu usado. É isso aí. Essa você não pode perder. Passe em uma concessionária e faça o test drive. Quem testa, compra Nissan. E mais promoção, revisão. Olha só, premiada Nissan, a cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios originais, você concorre ao Nissan Kicks 0 km. Acesse revisaopremiadanissan.com.br para saber mais e participe. E não esqueça, hein? Cinto de segurança salva vidas. Nissan Chuck! É, a gente vai trazer aqui as cornetadas do estádio no oferecimento da HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. A situação do Diego Souza vir para o Palmeiras está complicada, né? Porque o presidente do esporte disse que pode ir à justiça se o Diego Souza não voltar, né? E com toda a razão, né? Porque ele tem um contrato com o esporte. Ele não pode se negar a jogar. É a informação que eu tenho. O problema é o seguinte, o Diego Souza não se manifesta. É. O Diego Souza não chega e fala assim, eu quero ir pro Palmeiras. Mas se ele falar, o Diego Souza não fala. E o Diego, se ele falar, ele vai. E o Diego Souza não fala pro esporte, eu quero ficar no esporte, entendeu? Então, mas se ele falar, você acha que os caras liberam? Você acha? Se ele chegar, ouve o que eu tô te falando, se ele bater ali na mesa, falar, eu vou, eu quero, vamos acertar isso aí, ele vai. Só que ele não vai fazer isso. E também não me parece que a direção do esporte vai deixar assim... Barato. Na bala. Vai na minha, Dodô. Sim. Não acho que vai deixar isso aí barato, não. Mas é engraçado, né, Beja? Porque se ele pediu pra não jogar... Alguma coisa tem. É claro que ele tá afim de vir pro Palmeiras, péssima, cara. Conduta você profissional. Entendeu? Péssima. Porque assim, vocês não entendem isso, ele tá afim. Ô, Dodô. Ah. Ô, Dodô. Mas se não quer falar pegar, pra não ficar mal com a torcida. Ele quer fazer o sétimo jogo porque ele quer vir embora. Eu não sei se você viu... Eu não sei se você viu... Na quinta-feira, o Sport ganhou do Arsenal de Sarandí, da Sul-Americana. E ele deu uma entrevista no final do jogo. Belo jogo. Publicamente, você não vê ele falar assim, ó, Palmeiras, muito obrigado pelo convite, mas lógico. Eu quero ficar no Sport. Não fala, né? E você também não ouve ele falar, olha, torcida do Sport. Mas os caras quando perguntam, ele fala o quê, Beja? Mas eu quero ir pro Palmeiras. Hã? Mas os caras quando perguntam pra ele fala o quê? Ele fecha o ouvido e fica assim, lá, lá, lá, lá, lá, não tô ouvindo nada, lá, lá, lá, lá, lá. Ele fala o seguinte... Olha, meu empresário resolve, o esporte resolve. Ele tira o dele, entendeu? Ele tira da reta, né? Ele não se posiciona. Porque se ele não quer ir pro Palmeiras... Gente, já falava, ele pega lá quinta-feira uma entrevista coletiva e fala assim, olha, sou feliz, tô legal, ponto, não vou. Mas ele não fala. E ele também não chega pra torcida e fala, esporte, olha, eu adoro vocês, tenho um carinho enorme... Mas, pô, preciso ir, é uma oportunidade legal, ele não fala, cara. Mas, ó, vou te falar, Benja, o não posicionamento do Diego Souza é ruim pra ele, porque ele vai se minar com a torcida do Sport, vai ficar com uma indisposição com a torcida do Palmeiras também. Mas se ele ficar com a torcida do Palmeiras... Não, sim, mas se ele tiver um problema com a torcida do Palmeiras, não muda nada. Muda nada, ele tá porque em Recife. Porque se ele ficar... ele tá em Recife, ele vai ficar lá... Entendeu? Se ele ficar, o problema dele é com a torcida do esporte. Então, aí ele passa a jogar mal duas, três partidas, a torcida começa a falar, tá vendo? Tava querendo ir pro Palmeiras e não foi. Eu ainda acho que contrato é pra ser cumprido. Também acho. E se tem uma multa pra quebrar o contrato, que ele pague. Bom, vamos lá, tem cornetada? Tem cornetada sim. Fala, galera da Estádio 97. Pedro. Santista de Mato Grosso do Sul. Chupa. Tem uma musiquinha bem assim, ó. Você pensa que o mano é homem. O mano não é homem, não. Ele pega o Romero. Que é a boneca do Timão. Vai, Santos. Chupa, mano. Eu achei assim, chupa, ó. Marcão. Posso falar o que eu achei? Só o que eu achei? Não, eu achei também. Sabe o que eu achei? Nossa! Tá vendo? Sabe o que eu achei? Eu achei o seguinte, Domênico. Se você pensa que o humano é homem, o humano não é homem, não. O humano pega o Romero, que é boneca do Timão. Só eu achei engraçado, velho. Eu tô ouvindo a voz da gauchinha. Vocês perderam pra Havaí, bacana. Você não ganha ainda no programa. Ai, ai, ai. Amigão, deixa eu te falar uma coisa. Embaixo da mesa. Vergonhou o seu time, hein? Pera só um pouco. Eu perdi pro Havaí. A vergonha é do Brasil. Ah, para. Eu perdi pro Havaí pelo seguinte. Eu tô disputando na cabeça três campeonatos, amigão. Eu não tô jogando um campeonato só. Fica na tua aí. Mas tá semi-palmeiras. Gauchinha, vocês conseguiram tomar um couro. Muito pelo contrário. Que Dodô, isso? Dodô, peraí. Nós estamos disputando Copa os três também. Eu passei a máquina no primeiro jogo já. Como assim passou a máquina? Porra, 4x0 no Atlético Paranaense. Vocês pegaram? Atlético Paranaense. Ah, bateram ninguém. Eduardo Batista. Eduardo Batista. Eduardo Batista. Segue o jogo, sem falatório. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. É o Rinaldo, palmeirense Rinaldo. Aqui da Vila Ema. Eu queria fazer uma pergunta aí pro Mano. Ô, Mano. Você não acha que o fato do Corinthians não estar pagando as contratações, tipo o Luigi e o Casim, isso aí não pode dificultar futuramente? O time não pode ficar com fama de caloteiro e as outras equipes se negarem a fazer negócio com o Corinthians? Caloteiro, um abraço pra vocês aí. Valeu. Sabe que é sua, mano. É o time do calote. Se o Corinthians ficar com fama de caloteiro perante o CRB e o Curitiba... É melhor pro Corinthians, porque essas duas porcarias que vieram... Não. Quer dizer que roubar um pequeno pode, o grande não, Sombra. É isso mesmo. Tá falando o Corinthians ele tá amparado pelo Código do Consumidor. Que amparado o quê? Pra poder devolver as porcarias que ele comprou. Mas olha, mas uma coisa, vou dar informação aqui. Vai. Dentro de campo, o Corinthians tá voando, não tem o que falar. Mas fora de campo, o Corinthians não paga ninguém. Ué, mas o ano passado... Caloteiro. Não. Ouve o que eu tô falando. O Corinthians para de defender hoje... isso, mano. Caloteiro. Eu não tô defendendo. Caloteiro! Peraí. Em 2015, o Corinthians ele também teve uma dificuldade pra pagar os jogadores. Peraí, qual que é o coral? Caloteiro! Nunca mais te esquecerei! O Novo Horizontino tá reclamando, né, Benja? Em 2015, o Corinthians ele também tava com dificuldade pra pagar o jogador. Isso é bom pra caceta. A última saideira, vai um, dois e já! Caloteiro! Nunca mais te esquecerei! Ó, merda! Agora Juiz! Os jogadores, eles jogam pelo amor ao Corinthians. Sei. Deixa de pingar o amor lá na conta. Mas você tá de amor. Mas não tá pagando nada, mas nem os jogadores. Ah, deixa eu te falar, cara. O Corinthians tem dívidas com Deus e o mundo. Novo Horizontino. Novo Horizontino também entrou na justiça. A frase do Benjamin, Tem dívidas com Deus e o mundo, velho. Não, mas eu tô dando uma informação. Eu tinha falado mas o salário dia. Tá. Até lá. O Corinthians hoje não paga ninguém. Aí você vai falar, não vai pagar? Vai. Vai. Eu já conversei com várias pessoas que o Corinthians deve. E deve faz tempo. Porque os caras falam o seguinte, olha, o Corinthians paga, vai pagar. Aí chega uma hora e vende um jogador, puta, paga, cara que tá devendo 6 meses, paga de uma leva só. Só que hoje, quem tem dinheiro... Ó, quando sai uma notícia que um jogador do Corinthians tá sendo negociado, vai. Tem nego que já vai pra porta do Parque São Jorge. Pra receber. Tem nego que acende vela de 7 dias. Pra dar certo. Olha, vocês estão rindo, mas... Devo, não nego. Vocês estão rindo... Mas é isso, eu não tô brincando, não, juro por Deus. Viu, mano? Caraca, mano. Mas acontece, mas ô Domênico, ó. Acontece, né? Quem nunca, né, mano? Ô Domênico, um comparativo. Por exemplo, vamos supor que você tem uma dívida aí na praça. Você deve no mercado, deve no açougue, etc e tal. Mas você tem comida pra colocar na mesa da tua família, cara. Você vai privar a tua família de ter comida na mesa pra pagar tuas contas? Nossa. A conta você vai pagar quando der, velho. O importante é você ter comida na mesa. E a comida na mesa num time de futebol é pagar o salário em dia. Os credores aí e tudo mais, você vai pagar de acordo com o que você puder. Mas é perigoso, né, mano? Por isso ele não tá se negando a pagar. Então, mas é perigoso. O principal é você manter os salários do time em dia. Então, mas vai ficar até quando? Pagando o salário de jogador em dia. Vou dizer um negócio pra você. O Roberto falou... A coisa vai ficando ruim, velho. O Roberto vai tentar não vender. Ele não quer vender nenhum jogador até dezembro. Tem eleição no Corinthians no começo do ano.

Quem quiser ver aí, quem tiver, né, não faça isso no carro, pelo amor de Deus. Só procurar, então, o Léo no Face. Quem tiver aí na, online em casa, Leonardo Ruas no Facebook, tô transmitindo pra você ver como é, né, nossa rotina aqui de segunda-feira. Sim. Bom, vamos de música, depois eu falo mais. A gente vai começar com Dennis Ehler, uma coisa meio jazzística aí pra gente começar. Depois eu vou tocar meu edit do Prince, pra variar. E, bom, não sei, vamos ver o que, que vai rolar aí. Gostei do jazzística. Vamos aí. Leonardo Ruas aqui na Energia. Night Sessions. Instead of me. on my knees.